Não, Xander, me respondendo. Não era que você não, filho. Tava miando pro tio Léo. E a vez dele, pra ele achar isso super... É pra ele achar isso super normal, né? Não, ele deitou no chão da cama, porque ele ficou com calor. Aí eu comecei a me... Ele me respondeu, eu tô vendo. Aí eu tô vendo ele lá pra cima, tirando pra minha cara, debaixo da cama. A Caramelo não se comunica quando eu mio com ela, mas quando o Henrique mia, ela mia de volta. Olha, tem uma preferencial aí. Olá, tripulantes da nave louca Alien. Nem acredito que estamos aqui em uma semana. Até onde vai? O que você faria? Passaria um bebê? O quê? Gente, dois SA em uma semana pra glorificar de pé, né? Não fiquem mal acostumados. Não sabemos quando isso vai acontecer de novo. Eu sou o Léo Oliveira e estou aqui com Érica Ribeiro, a maior fã de Alien Romulus. Olá, tudo bem? Sou eu. Quem diria, hein, que você ia ver o filme e ia gostar tanto que a gente ia voltar aqui pra falar dele em tão pouco tempo, depois da saga inteira. Quem poderia dizer que eu ia achar o filme marromeno e você ia me obrigar a gravar, né? Ai, gente, preparem o coração, que hoje vamos ter um choque de monstro aqui, real oficial, sobre Romulus. É, o Léo quer ver me botar em maus lençóis, é isso que ele quer, porque todo mundo achou esse filme o filme do terror do ano, e aí eu achei mais ou menos, ele quer isso, ele quer ver o Oco. Mas você sabe que todo mundo que ouve SA concorda com você, né? Então as pessoas vão mudar de opinião. Espero. Mas olha, antes da gente falar de Alien Romulus, né, a gente tem que dar uma repercutida aqui no nosso podcast de... quase 4 horinhas de toda a saga Alien, que foi muito repercutido, muito celebrado. Eu vi um comentário maravilhoso falando que a comentarista era ótima, o host era maravilhoso, lá no Spotify. Vamos ver se esse comentário tá aí na seleção, né? Porque a gente não conseguiu pegar todos, foram muitos. Será? Então, ó, a gente vai começar com um comentário aqui de Naps, né? Que eu não sei qual é o gênero, parece do fluido. Sinapses, né? Será que é de Napster? Bom, finado embaixador. Provavelmente é uma pessoa que nem era nascida quando tinha um Napster, né? Mas vamos Pode ser. Napster disse o seguinte: que saudades eu estava do SA, coraçãozinho. Programa muito bom. A saga Alien é uma das minhas preferidas, apesar de só ter 3 filmes bons. Ó, começou. Isso é a baixaria. E os outros que a gente guarda na fanbase. Não gosto. Gosto dos Aliens vs Predador, são galhofas e não canônicos. Mas o que é canônico, né, se não estado de espírito? É canônico no meu coração. E aí Naps continua dizendo aqui, meus preferidos em ordem, Alien 1, Aliens 2, Alien 4. Então tá de acordo mais ou menos, né, com o que a gente definiu. Prometheus, Alien 3 e Covenant. Achei injustiça com Covenant colocar depois de Alien 3. Eu não sei, eu coloquei depois ou eu coloquei antes? Eu acho que eu coloquei por último Alien 3, não foi? Eu acho que nós dois botamos Alien 3 por último. E ainda a gente botou Predalien, né, por último, na verdade. Não, eu não botei Alien 3 por último, botei Predalien. Ah, porque Predalien é foda, né? Nem filme de Alien. Pois é. É um filme que não existe e um filme que não é nem sobre o tema. Aí foi difícil, pelo menos o outro tinha tema ainda. Exato. E Nap diz o seguinte, tomara que agora tenha periodicidade o podcast, tava fazendo falta. É, a gente não garante, mas, né... Não pressiona vai ter... a gente. Isso. Vai ter mais periodicidade do que foi a última, que foi 2 anos sem. É, vai ser antes disso, antes de 2 anos. Exato. Isso a gente garante. E olha, Gustavo Radamés falou o seguinte, It's alive, it's alive. Quero dizer que o podcast me encorajou a assistir ontem ao filme Alien 1979. Confesso que quando criança tinha pavor do xenomorfo e ao passar dos anos não dei muita bola para os filmes da saga Alien. Tinha assistido somente Prometheus e não cumpriu-os e boiei total. Ah, mas até quem viu a saga anterior boiou Prometheus? Exato, né? Todo mundo que foi achando que faria algum sentido depois tomou na urra. Felipe JS, né, nosso amigo lá do Twitter, que disse, meu Deus, fui eu que pedi sim. Baixando pra ouvir na academia amanhã, porque tô tentando ser padrãozinho, mas manter as origens. Saudade de ouvir a Erika sendo sensata sempre. Eu até respondi ele, falei pra ele tomar cuidado pra não malhar durante o podcast todo, porque poderia dar um problema, né? 4 horas malhando sem parar é babado. Pois é, inclusive como ele tava lá na Rede X, né, que tá vivendo seus últimos dias novamente, ele voltou pra dizer, atualizando, durou 2 idas na academia e 1 no mercado. Me relembrou os tempos áureos das análises de Person of Interest, Glee, Nikita, me senti em casa. Ai, bons tempos. É isso. Mariana Maricimas, Fringe, né, o eterno looping. Mariana Maricimas, né, falou, ouvirei hoje, muito feliz com a volta dos seriadores. Não sei se ela conseguiu ouvir ainda, né, desde que ela comentou, porque a duração... É, pode estar ouvindo em pedaços, né, em parcelas. Exato. A Luciana também, outra Luciana disse, meu Deus, baixando agora. Será que conseguiu também? É porque é um download de filme, né, quê? Exato. E Tami Sandoval, né, comentou, deu um textão pra gente lá no blog. Que delícia! Ah, meu podcast preferido de todos os tempos voltou depois de 84 anos com quase 4 horas. KKKKK. Amo quando vocês vão gravar o episódio, só que não é daquele produto e é de outro, como esse que é de filme e poderia ser um S aleatório. Então, minha gente, isso acabou-se tudo até a gente decidir voltar, talvez, né? Agora é tudo seriadores anônimos. Anônimes. É, anônimes. Anônimes. Como, e aí ele falou aqui, pra ó. Pra poder não poluir o feed do SED. Não isso. Vai virar uma bagunça. Que não tem a ver, né? Que? Não tem nada a ver. Que? Muito bom saber dessa mitologia toda, apesar que filme de alien não é o meu forte. Acho muito bizarro, tirando que a maioria são trashes. Então não é um filme que eu pegaria pra assistir nem pra entretenimento. Eita. Não sei se vocês vão continuar gravando pro SA, mas posso dar uma sugestão? E também você pode, mas acho que a gente não vai seguir. Quê? É, ele falou aqui, já que toda semana tem logado cast, Léo grava também junto com o Sasser, que também grava às vezes o SED, poderiam intercalar entre essa cast e logado para não deixar o SA no limbo de séries na bolha sem continuação. A questão é que o logado cast, eu só vou lá, falo um monte de merda e relaxo. O Sasser que organiza tudo, né? Faz a edição dele, põe no feed, divulga. Então... a gente vai continuar, assim, fazendo o que a gente tá muito afim aqui, né? Mas, como a Erika disse, a gente vai tentar manter uma periodicidade maior do que 2 anos sem. É, exato. Porque, é assim, vamos botar a mão na consciência que o deputado tá passando na minha rua. Uhum. É o seguinte, galera. Vamos devagar no início, sem pressão. Chapel Rule já deu o xilique dela pra gente dar um xilique que não custa muito, com pressão de fã. Então... é o seguinte, a gente vai fazer de mansinho, que a gente tá muito afim nesse início, pra dar um gás. A gente vai pedir a opinião de vocês pra frente, né? Inclusive uhum. Hoje. Mas assim, a gente vai mesclar o que a gente quer muito fazer com o pedido de vocês. Mas, no pressure. Porque se pressionar, assim... a gente some de novo. Porque a gente sabe como é que é. A gente, infelizmente, Léo tem trabalho, né? E aí é difícil. Não, e se vocês quiserem me convencer a fazer, tipo, uma semana que não tem logado, eu fazer, por minha, né, própria autonomia, um podcast das séries que Sasser inventa, não vai rolar. É, porque eu não vejo. Eu não vejo série, né? Herói. Minha era de série já foi. Tá igual a era de Camus. Camus também acabou, né? Então, tipo, eu e Camus, a gente se aposentou de série de série, que é muito salubridade, né? Aí... sim, gente. É realmente uma jornada, né, que chega na idade que a gente... para. Nós duas éramos as mais velhas, né, do seriadores, né? Então o Léo ainda tá conseguindo tancar. Deve conseguir tancar mais por quê? Uns 3 anos, Léo? É, eu acho 2 anos, né? Fazer meus 40. Então é isso. Porque chega nos 40, meu amor. Pra ver um filme já tá, ó. Ai, segura na mão de Deus. Haja paciência. E aí também deixou. É isso, um beijo. Amo vocês, saudades. Ah, obrigado. Beijo também. George Albuquerque também deixou o seguinte, ó, essa ameaça aqui, já quero outras sagas destrinchadas por essa dupla. Será que vem aí? Olha, vou contar um plot pra vocês. Tem uma saga que tá vindo aí, tem mais de 20 anos. Opa. Mas eu não tenho nada a ver com ela, então não vou citar aqui. Meio. Mas vem aí. Vem aí. Começa e último com comentário, e acaba com o Runner. Aqui. Será? E último comentário é da Erika Toretto, que falou, amei o programa, ótimo host e convidada, hashtag Jones Forever. Pô, belíssima, um beijo, querida, gosto muito dela. Por onde anda Jones, né? Não queira saber. Mas, bom, lidos os comentários, agradeço muito, pessoal, né? É, como a Erika disse, não cobrem a gente, mas comentem a gente, sugiram coisas, né? Não faz mal. É, sugerir pode, mas é no pressure, galera. Porque a gente tá tentando se habituar de novo a fazer isso. Porque é um hábito que tem que ser criado. E aprendendo, né? Isso aí. E aí a gente vai agora, então, falar de Alien Romulus, né? Que é o novo filme da saga Alien. Foi lançado agora em 2024. Dirigido por Fed Álvares, né? Federiquinho. Que tem grandes nomes no currículo aí, né? Tem o novo Evil Dead, que a Erika gosta bastante. Apesar de dizer que é só mais um filme. Quê? Tem o... Não é? Não, eu gosto de Evil Dead. É porque a franquia Evil Dead é uma franquia duvidosa, né? O pessoal, ai, não tem filme ruim. Que, gente... Não, tipo Alien. Não, é o contrário. Alien tem, tipo, metade filme bom, metade filme ruim. E Evil Dead tem dois filmes bons e... Pelo amor de Deus, né? Tipo, sei lá. Eu gosto de Evil Dead 2, da Morte do Demônio e do Novo. Evil Dead 1, que é a mesma coisa do 2... E Evil Dead 3, que é Arm of Darkness, pra mim é palhaçada. Então, tipo, sei que os fãs acham perfeita a franquia, não tem defeitos, mas gosto muito do Ash. Mas é só Evil Dead 2 que eu gosto. E tem a série também, né? É, com a Shanna, inclusive, mas eu não vi. Então, não posso comentar. É, você não vê a série, né? Não. A gente tem também no currículo dele Don't Breathe, The Girl in the Spider's Web e Massacre da Serra Elétrica, né? Nova geração, que foi elogiadíssimo, só que não. Melhor filme. Melhor filme. Porra. Eu amo esse filme. Eu acho esse filme melhor que Don't Breathe. Aquele do... Ah, do homem velho de Avatar matando os outros no escuro. Ah, chatíssimo esse filme. Chatíssimo. Prefiro o novo Massacre da Serra Elétrica, que é meme puro, palhaçada, e é isso. Aí esse pessoal, novo Massacre foi um da Netflix, que saiu direto lá? É, o Massacre da Netflix. Eu nem vi de tanto mal que falaram, não sabia que eu tinha. Menino, vê, é uma pérola. É maravilhoso, é incrível. O filme é muito bom. Porque é uma com chacota motivação... tão boa, uma chacota tão chacota, que eu fiquei assim, mesmerizada. Olha aí. Eu recomendo muito. Já vem então uma nova saga, né? Que a gente estudar. Bom, eu acho que tinha que ter continuidade. Não vai ter, não vai ter. Mas eu acho que deveria ter continuidade, porque eu gostei que o povo falasse assim, o que fizeram com a franquia? Que franquia, anjo? Não tem franquia, Massacre da Serra Elétrica. Tem um primeiro filme, pontinho, pontinho, fim. Não tem, mano, é tudo um lixo, tudo horroroso. Olha só, o melhor filme é Massacre da Serra Elétrica. O segundo melhor filme, um remake de Massacre da Serra Elétrica. E acabou, tipo assim, não tem. Então, pra mim, foda-se que é a galhofa. Não vou chorar sangue, porque... Ai, mas um filme ruim de Massacre... Gente, tem 8 filmes ruins de Massacre da Serra Elétrica. 6 filmes ruins de Massacre da Serra Elétrica. Então... Massacre da Serra Elétrica é tipo The Good Wife, ao contrário, né? Não tem filme bom. Não. E olha, falando do elenco desse filme, rapidamente, antes de a gente ir pra história dele, a gente tem menina Kylie Spain, que é de Pacific Rim Uprising. Ela é o momento, né? Ela é o momento. E Mare of Easttown, ela tá nesse filme como a chuva, né? Nossa querida Rain. Não, e Guerra Civil, muito. Esse grande filme de Wagner Moura. Ah, ela fez também Guerra. Ela é a menina do Guerra Civil. É, os principais é o Wagner Moura, a menina Mary Jane e ela. Olha, eu não sabia. Fui ver os filmes que ela era conhecida, né? E aí não listou esse. Ah, não é ela, será? Será que é a outra, não? Você tá pensando? A outra que é ela, tipo o Bilbo. Não, foi ela mesma. Ela mesma que fez. É, porque depois que eu confundi o Chuck com ele mesmo, eu não sei mais. Sim. A gente tem aí também David Johnson, de Industry, né? No papel de Andy. Esse menino possuído, né? O melhor robô que você vai ver nessa franquia. Olha, David chorou. É, David chorou por onde? Isso. É, temos Archie Renault, de Shadow and Bone, e o grande filme de comédia romântica com Camila Mendes, Upgraded, né? Tá no papel de Tyler. Camila Cabeja, fiquei como? Eu ia falar Cabeja por um momento. Tudo latina, né, menino? Esse menino, Erika, eu achava ele bem ruinzinho, né, em Shadow and Bone, quando eu comecei a assistir. Mas eu acho que ele ganhou uma... Deu uma injeção de adrenalina na atuação dele de lá pra cá. Quem é esse? Eu não tô com um MDB. É o irmão. É o irmão da Grata. O irmão é bom. Eu gostei do irmão. Pois é. Acho que... O irmão da Dido. Não teve chance, né? Bichinho. E aí temos achei a grande... Achei uma morte merda. Achei, mas... Ele... Bichinho. conseguiu nem usar a arma, né? Só ensinou. Só sentou e chorou. É isso. Temos a nossa grávida de Taubaté, né? A grande estrela desse filme, Isabela Mercedes, a nossa Dora Aventureira. Fez Madame Web também, outro ícone. Fez Tartarugas Até Lá Embaixo, Transformers, The Last Night, né? Então, essa menina é o momento. Ela tá, ela é a Kay no filme, né? Então a gente gosta sempre de Kay. Temos aí Spidey Fernie, que fez The Batman, aparentemente, não lembro dele, como Bjorn, né? Que é o Insu da vez. Nossa, ó, desnecessário num tanto. Desnezão. Temos Eileen Wu, que fez um filme aqui chamado Skin, como Navarro. Também achei que foi cedo de arrasta, né? Queria Eu achei mais. Que o Bjorn podia ter ido antes dela. Com certeza, podia ter sido o parideiro da vez. Mas aí queriam render o plot dele que não importava porra nenhuma. E aí, né, mas assim, dava pra ela o plot dele, matava esse cara. Muito ruim esse cara, péssimo. E a morte dele é mais ridícula, né? Eu acho que ele tava ali pra homenagear a tripulação de Covenant. Porque ele era bem de burros, né? Sim. Porra! E tem muitos tributos volta... nesse filme, né? Tem, bastante. É um filme de tributos. Quem volta, menina, direto do túmulo aí nesse filme é Ian Holm, né? Recriado em inteligência artificial, né? Nosso querido robô do primeiro filme, como um novo robô, que é Rook. Ash virou o Rook. E o mais legal foi que eu tava vendo, não sei o que eu tava vendo hoje, acho que era Trecheira Violenta, que o pessoal falou assim, lá de novo, os necromantes da Disney voltaram, né? Trazer gente morta. É Leia, é o General Fulano, agora o Ian Holm. Olha que inferno, hein? Que inferno. Claro. Sem, olha. Sabe um negócio desnecessário? É o nome disso. Pois é. E temos outros dois atores ali que a gente não vê a carinha, né? Mas que é Trevor Newlin, fez o nosso querido Xenomorfo, de volta aí. E Robert Bob Rockskill, que fez o Offspring, né? Da banda Offsprings. Da banda. Que é um personagem eu adoro também que, a atriz, que marcou. Que a atriz que fez a voz da mãe, ela tá, a foto no IMDb dela é com um cavalo. E um chapéu que cobra a cara dela toda. É tipo, realmente. Você só vê a animaria o cavalo? Porque não entendi. Não dá pra ver a cara. Gente, o chapéu tá muito socado na cara dela. Não dá pra ver. Só dá pra ver o cavalo. Ela deve ser daquelas igual falaram pra Rachel Glee, né? You have a face for radio. Que é pra pessoa sempre tá escondendo. Fazer só vozes. É, voz pro rádio ela tem, que era a voz da nave. Pois a é. A Boura. A mãe, né? Mãe. A mãe. E a pia não estava chumbada. Peraí que tá passando um sertanejo aqui. Vamos lá, deputada, garçom. Menina, e aí esse elenco, né? Estrela essa nova produção. Que tem uma temática levemente diferente aí do que a gente tá acostumado, porque a gente começa a história numa colônia, né? Em Jackson Star. Que é o lugar onde Rain, nossa queridíssima, é órfã aí. Rain on me. Me. Ela vive com seu irmão. Ela é? Rain homem, né? Sim, Rain homem. Uhum. Ela vive com seu irmão adotivo, né, o Andy, que a gente logo descobre que é realmente bem adotivo, porque ele é um robô que foi, né, reprogramado aí pelo papai de Rain, antes de sua morte. Da morte do cara, não do robô, porque o robô já tinha morrido e ele consertou. A morte de papai, porque no caso os pais de Rain morreram na lida ali, né? Na enxada, trabalhando pra uma essa... Uma coisa meio renascer, assim, o quê? Sim, eles estavam lá catando cacau, muitos anos. E aí a gente descobre também que o Rain tá na luta pra ser liberada de seu contrato de catar cacau. Pra realizar seu sonho de ir pro planeta que ela quer ver o sol nascer, né, menina? Que é o planeta Ivaga. O quadrado que ela quer ver o sol nascer. Ai, eu amo. Aí ela chega lá pra mulher, oi, dona. Tá aqui meu cartão. Set me free. Aí ela, ih, garota, tu tem 20 anos, vai se fuder. 60 anos pra aposentar, querida. A mulher fala assim, lei? Menina, a reforma, né, mudou as regras. Você vai ter que ficar aqui mais um tempinho, que a gente tá até com falta 60, de trabalhadores. Até 65. Não é isso. E aí eu fico assim... Aí, né, chega pro irmão. Eu fiquei um pouco esse... Posso ser sincero? Eu fiquei um pouco esse plot. Porque assim, mano, ela tem 21 anos, já queria zarpar do bagulho. Mano, ela sabe que é um bagulho super incel lá, um bagulho super capitalista. Super incel. Mega evil, né? Aí ela vai lá com 20 anos e fala assim, ai, tô livre. Mano, os pais dela morreram trabalhando à toa, então, caralho, que eles podiam ter ido embora? Essa menina come droga? Tipo assim, não faz sentido isso. E ainda bota isso pra gente ver no país terceiro mundo, que a pessoa morre e não se aposenta, a gente fica assim, meu amor, tu tá sonhando, né, caralho? É, mas na real ela não ia, né, tipo, ela só ia ser libertada daquela situação, mas ela não ia ganhar nenhum dinheiro, nem, né, ficar com nada garantido. Sim, ela mas é mais realmente... ou menos se aposentar, mas ela ia se aposentar daquele trabalho lá, ela poder sair daquilo lá, ela não é mais precisar trabalhar, mas, entendeu? Tipo assim, se ela é presa num trabalho, ela não vai ser solta do trabalho assim, com 20 aninhos, no pleno, agora que você tá conseguindo carregar os pesos, anjo, você vai ficar assim. É aquele velho assim, né? O povo lá da mineração falava, quando a gente atingir a meta, a gente dobra a meta. E aí dobrar a meta na cara dela. É isso. E aí o Rain fica muito chato, né, com essa situação, fala assim, porra, meu, eu tava já planejando, contando com o sol. Eu não pensei nisso. Eu tô vendo todo mundo morrer aqui, desesperado aqui, tudo desgarçado, de trabalhar sem parar, e eu jurei que eu ia embora. Mas é porque eu acho que tem muita gente... Eles não foram porque eles não queriam. Então, mas eu acho que tem muita gente ali que não quer mesmo, né? Que tá trabalhando e fala, a vida é isso. Mano, eu aceitava ela achar isso se ela tivesse 16 anos. Ela tem 21 anos. Os pais dela morreram se fudendo lá. O monte de gente que ela conhece, os amigos que largaram ela de mão, porque ela é delusional. Porque todo mundo sabia que não ia ter fim aquele emprego. Só ela tava achando que não. Ela conheceu alguém que conseguiu sair de lá? É óbvio que não vai dar certo. Essa menina é probleminha. Ela é esperançosa. Não, ela é mal escrita mesmo, tonta. Olha. E aí, menina? Esse filme tem um monte de problema desse tipo, sabe? Se você olhar por cima, faz sentido. Ah, foi enganada, coitada. Mas você pensa, pô, 21 anos ela consegue largar? Que empresa mega evil é essa? Ah, pô, e ela não sabia? Ah, ela não sabia. Ela tinha 21 anos. E ela não sabia? Poxa, Anja. Aí é esse que é o problema. O filme é plausível, mas se você olhar um pouquinho, pode continuar. E aí ela, nessa barra de vida que ela tá, que ela fala pra Enjamin, tão cedo a gente não vai, ela recebe um SMS de seu ex-namor, né, que é Tyler. Fala assim, menina, preciso te ver, a gente precisa te falar uma coisa, quero, né? Quero te e encontrar. Aí, quero te mamar. Quê? Quê? E aí... ela vai encontrar Tyler e encontra toda a galera, né? Tyler, Kay, a irmã que fala, ai, amiga, que saudade, Dora, não sei o quê. Dorinha. Vamos chamar de Dora? Dorinha. Vamos. Bjorn, né, que já de cara começa a fazer bullying com Andy por ser robô, que é a única coisa que ele sabe fazer nesse filme. E Navarro, que tá lá, né, bichinho. Que tá lá. Tem potencial, mas não mostra. Bonitinha, porque... mas avulsa. A pobre. Tava tanto esperando algo dela. Mesmo. E aí, menina, Tyler revela pra Rain o grande plot desse filme, que é o seguinte, fala assim, Rain, menina, seguinte, a Wayland, que, como é que é a Wayland se chama agora mesmo? É Wayland? Foi... Sou Wayland. Ela é não o foi Tani? Já. Eu... É, e o Tani já. Wayland já é? O Tani. Já é. Já ah, é verdade. Eu cara. Não tinha reparado. Pois é, eu achei pouco tempo, eu achava que demorava pra fazer a fusão. Ah, não demora muito, porque já se passaram 20 anos, né? Esse filme acho que é 20 anos depois do primeiro, né? Uhum. Então já deu porque um tempo já. Mas no segundo já fusionou? No segundo é o Wayland e Tani. Ah, eu achava que era só no terceiro. Não, é no segundo. Que ela volta aí já é o Wayland e o Tani. Só que aí fica. Porque assim, o negócio é que no segundo não dá muito foco nisso. Aí você também não deve ter reparado. Nesse eu nem reparei que o símbolo é diferente, porque o símbolo das duas é a mesma coisa. Só muda o que tá escrito, né? Aí eu não reparei. É porque no eu terceiro que vai um monte de chinês lá. Uma camiseta, e a camiseta dela não tá escrita, só tá o símbolo, não é? Uhum. Eu acho que é isso. Aí não o Tyler fala o seguinte: a Wayland e o Tani tá com uma. Gente, eu vi no scan, na imagem, né? Boa, mas assim. Não foi no cinema, então não posso reparar em detalhes pequenos. E não tinha legenda também, então se eu falar muita besteira, é porque o meu inglês não me deixou ir à frente. Então, tudo que a Erika falar mal do filme, vocês relevam, que na verdade ela amou. Uhum, que eu não vi, é, bum. A imagem tava boa, Mas aí o Tyler fala o seguinte, tem uma nave da Wayland que tá sobrevoando aqui, menina, e ninguém tá usando. A gente tá pensando em dar uma invadida nela, usar seu irmão aí, porque na verdade é isso, né? Eles estão propondo pra ela porque eles querem os conhecimentos de Andy, robóticos. E aí a gente vai lá, acho que tem combustível suficiente pra chegar no planeta que a gente tá querendo, em vaga. E aí Rain fala assim, de jeito nenhum, vou fazer um negócio desse, garoto. Você tá achando que eu sou doida? Não, peraí, explicar direito. Eles têm a nave pra conseguir ir, eles conseguem ir. O problema é que eles vão levar 9 anos. E aí eles querem criogenizar. Não quer perder 9 anos, vai perder 40 anos trabalhando lá. Exato, era melhor perder 9 anos. Mas não querem perder 9 anos de vida dentro da nave. O que eles vão fazer? Pegar o... Ver se lá tem um negócio de criogenia. Daqueles... Coisa que a Ripley dorme, todo mundo dorme. Então, vão pegar aqueles trecos, botar na nave deles pra poder conseguir dormir os 9 anos e a nave chegar lá e só dar 8. Mas a nave deles teria o suporte pra só pegar o tubinho de criogenia e botar lá dentro? Eu achava que eles queriam usar outra nave mesmo pra ir. Não, não. Eles iam pegar só o negócio. Tanto que eles pegam o negócio, eles não voltam pra... Cara, aquilo ali vai ser destruído. Entendi. Aí eles vão e pegam os bagulho e jogam dentro da outra nave, não é? O viado. Foi a mesma nave. Sim. É, não, é realmente. Faz sentido que você tá falando que eles querem realmente só as chambers, né? Só que aí quando eles... depois a gente fala o restante, tá? Bom. Sim, é importante dizer, volta, né, que no começo do filme a gente vê essa nova nave da Weyland Yutani, né, recuperando... Nos destroços da Nostromo. Isso. Então a gente fala assim, minha Nostromo tá viva, né? Só que não... Só que não. E aí, beleza, eles vão então pra esse... pra essa estação que tá ali paradinha, né? Que a Weyland já abandonou. Você tava falando, aí achou uma pedrinha no espaço, eles pegam a pedrinha no espaço. A pedrinha, essa nave aí, pegou a pedrinha. Aí guardem isso, a pedrinha no coração de vocês. Adoro pedrinha no coração. E aí a gente vai então, né? A Rain é convencida, depois de um tempinho, pouco tempo, né? Pra ir pra essa estação, que é dividida em duas partes, Rômulo e Remo, né? Harry Potter aí voltando com suas influências malignas. Eu sei que é uma lenda, tá, gente? Romano, eu tô zoando que foi Harry Potter que inventou Romulo e Remo. Eu fiquei boiando, porque eu não vi esses negócios. Que como? É porque tem o padrinho do Harry, né, que é o Sirius. Não, o Sirius não, tem o Romulo e Remo lá. Tem a galera do... Que homenageia também, né, os romanos, os gregos romanos. E aí quando eles chegam lá, meio esquisita a nave, mas, né, vamos fingir que não, a gente... É, porque tá aqui, eles entram pelo lado entram pela Remo. Isso, a Remo tá tranquila, né, tá mais ou menos limpa. É. E aí eles se dividem, né, botam os machos pra irem atrás do controle lá que eles precisam pro Andy acessar. A gravidinha Kay, né, que fica pra trás com o Navarro, conta, né, que tá esperando um bebê. Ela fala assim, ai, menina, tô muito ansiosa pra, né, meu bebê nascer vendo o sol e tudo. Falar um negócio? Quando ela falou que tava esperando o bebê, eu falei, ih, vem aí. Ah, é claro, eu tava esperando. Que é muito do cu. Tipo assim, é um negócio Elizabeth Shaw. Porque assim, vou contar um negócio pra vocês. Tudo que você vê nesse filme, 80% você já viu em outro filme diário. Mas é uma homenagem. É uma homenagem até certo do cu. O filme não tem quase nada de original. É só cor, é tipo, é fala, é assim, enquadramento de cena, é plot, tudo foi tirado de algum lugar. Aí ele pegou o plot da Elizabeth Shaw e colocou nessa menina, guarde isso. E a Rain, ela tá meio termo ali, né, indo e vindo, mas logo de cara, isso eu achei que o filme foi bastante rápido, a gente tem um momento em que Tyler, Bjorn e Andy entram numa parte da nave que, inclusive, tem umas placas assim, né? Vírus, não abrir, não entre. Mas eles ignoram. Falam assim, ah, essa área aqui tá de boas. E aí é uma área que tem uma água assim, meio embaixo. Começa a tocar uns alarmes, luz vermelha, não sei o quê. Andy tenta abrir, não consegue. Fica toda uma loucura. E aí tem a cena icônica do trailer, né? Que o menino fica gritando, there's something in the water. Que ele não consegue falar água, né? De direito. Tem água na água. Peraí, agora eu tô confusa. Essa cena já foi aí? Essa cena não é quando eles voltam pra pegar mais coisa criogênica? Porque eles conseguem pegar as coisas, aí chegam lá na nave e descobrem que não tem o fluido bastante pra eles viajarem 9 anos. Ah, é por conta do, na verdade, do combustível que eles precisam. Porque eles falam assim, ah, tem combustível pra tanto tempo. E aí precisa... Porque, na verdade, assim, eles conseguem pegar as câmaras... Mas tem o plot lá do impacto que vai ter em tanto tempo, que eles falam assim, ah, 30, 32 dias, se eu não me engano, eles falam assim, a gente já vai ter saído dessa rota há muito tempo. Não, acho que é 40 e tantas horas, né? 72 horas, é um negócio assim, são horas, não são dias, não. Ah, então, mas ele fala assim, né, vamos sair dessa rota e a gente só precisa aumentar o tempo de combustível aqui. Porque a navezinha deles, acho que é isso, eles achavam que teria como chegar, mas eles não tinham esse tempo de viagem também, né, de combustível, então eles têm que pegar das estações. É, pra mim eles tinham voltado pra pegar mais fluido pra câmera, porque eles tiram, e por isso que eu acho que essa parte é depois, porque eles tiram esse negócio de criogenia, e aí que solta os bagulho dali, que o bicho aparece na água, não é? Eu tô maluca. Talvez seja. Porque eu realmente lembro dessa parte da câmera que eles entram e ficam presos ser bem rápido no filme. É, mas vamos dizer que foi agora, tá? É, foi agora. Tá. Então lá os três homens presos, e aí Andy não tá conseguindo, né? Não tá conseguindo sair. E o Rain tinha encontrado mais cedo em suas explorações, né? Que ela é muito exploradora, apesar de não ser adora. Um androide caído na Shon. Né, numa situação muito estranha, tinha um buraco no meio da nave, assim, e esse androide caído. Um buraco nada que você não associa com alien de jeito nenhum. Ah, mas eles não conhecem os aliens, né? Não, mas a gente, assim, é muito discreto. Ah, não, pra gente realmente é bem, bem característico. E aí a Rain tem a seguinte ideia, ela tira um chipzinho desse androide que tá lá caído e fala, vou pôr no Andy, né, porque aí ele vai conseguir o acesso que ele precisa pra tirar a galera dessa situ. E aí ela faz um esquema lá pra passar o chip. Pedro, me dá meu chip pra passar pra eles. Esses meninos estão num rebuliço do caralho, porque aí, menino, começa a vir facehuggers até lá embaixo, né? Como diria o título lá do filme da tartaruga. Porque eles começam... E aí é robô segurando facehuggers, os meninos correndo de um lado pro outro, dando ação, aventura, música boa. E aí ela, Andy, pelo amor de Deus. E aí Andy começa, quando ele põe um chip novo, a reiniciar no meio da ação. E aí começa a gravidade como? Porra, desafiar a gravidade. E aí Andy tá lá com os olhos pra cima e tudo, não sei o que. E os meninos, meu Deus. E aí Tyler começa a dar raquetada em facehugger. É uma loucura. Mas consegue Andy abrir essa porta. E aí, nessa parte, eles vão, tipo, fechando as portinhas nos hug face. É hug face ou face hug, gente? Então... Ah, abracinho na face. Nossos polvinhos, né? Eles começam a fechar a porta em hug face, os hug face voando e não sei o que atrás deles, é uma loucura. E aí a gente consegue uma breve escapada ali deles, né? Só que aí, Navarro, nossa querida, no meio dessa loucura... Não tinha nada a ver com o rolê. Pois é por causa daquele menino. O cara foi muito forçado. Não, e assim, isso foi muito... Outra coisa que eu achei merda, forçado isso. Porque assim, elas foram, aí quando começou a gritar, e ela e a Dora Aventureira entraram pra poder ajudar, porque elas tinham ficado pra trás. Mano, todo mundo correu no meio de facehug, não sei o quê. Aí no final, eles fecham a porta, um facehug de CGI, pula do nada e pega ela. Caralho, mano, tanta gente pra pegar... O bicho passou por três pessoas e caiu na cara dela. Tipo assim, mano... Então era melhor... Por que ela não foi com eles, então? Pra poder... Entendeu? Não, eu achei muito gratuito isso. Porque aí a gente não soube nada dela mesmo. É, o Facebook já entrou na cara dela e... Um abraço, né? Porque nesse filme a incubação é Cup Noodles, né? 5 minutos e saiu do forno. Sim. É, mas o Facebook vai e enfia o negócio na boca dela... E fica um tempo ali aquele processo, eles tentando tirar, tá enforcando mais ela, não sei o que, não é muito tempo. Congelar. E aí a Rain tem mais uma grande ideia de reativar o robô que tava lá caído, que é o Rook, né? E aí a gente olha pra cara de Rook e fala assim, te conheço de algum lugar? Rook, o vilão do Peter Pan. Pois é. E aí Rook é ninguém mais menos que Ash com outro modelo, né? O mesmo modelo, na verdade, com outra... É o Ash com a cara mais robotizada do que nunca, porque ele morreu e é só os necromantes da Disney trabalhando, trazendo o homem de volta. Sem necessidade alguma, porque se fosse o Ash, beleza, mas não é o Ash. Então, tipo, pra que ser esse homem? Pra quê? Pra poder ter uma referência. E aí, menina, o Rook olha pra essa menina com esse rug face na cara e fala assim... Ih, morreu. se despeçam aí dessa amiga de vocês, porque tem mais o que fazer não, meus anjos. Aí você fala assim, ah, que isso, meu, para, vamos resfriar ele, dá uma resfriada, tira o Hugface, e Ash fala, Ash não, né, vamos chamar de Ash, foda-se. Ash fala assim, meus anjos, tá vendo que não vai dar certo isso aí? A bichinha daqui a pouco vai parir o bicho e vocês não vão querer ver o que acontece depois. E eles falam assim, que isso, garoto, você tá inventando. Ai, por isso que, né, não dá pra confiar nesses robôs que a gente traz de volta pra vida. Ai, não. E aquele menino chato. Nossa, e esse menino, gente, antes de morrer ele enche tanto o saco, porque ele fica toda hora pro Andy assim, sua irmã vai te abandonar, porque não aceita um robô em vaga. Não, você tá sabendo que você vai ficar pra trás? Contar a historinha merda. Que ele tem um trauma, porque a mãe dele ficou presa num rolê, num bagulho lá de acidente, e aí teve um robô que teve que decidir, ou tranca a porta e salva só a sua mãe, ou tranca a porta com ela lá dentro e salva os outros. O robô optou pela maioria das pessoas, a mãe dele morreu e ele tá puto. Uhum, e aí ele fica fazendo bullying. É tipo assim, o Christian Grey, né, desse universo com robôs. Gente, só que assim, é um bagulho que se fosse um ser humano, provavelmente faria a mesma coisa. Não um bagulho que foi porque ele é robô e não tem emoção. Não, ele só seria diferente se fosse você ali. Aí você teria emoção porque é sua mãe. Agora, se fosse qualquer pessoa, ia escolher salvar mais gente, né? Pois é. Porque pelo que eu entendi, foi isso, né? Foi isso. Ele ficou putinho com toda a raça robô porque... Ai, não tiveram compaixão com minha mãezinha. E aí esse homem tá lá enchendo o saco, esse povo tá nessa do que faz com o Navarro, e Ash avisando, não leva o Navarro lá pra dentro. Aí eles começam a insistir, empurram o Navarro e o chato, né? E aí Andy fica virado no Jiraiya. Nessa hora você vê que o Chip fez algo mais por ele, além de dar acessos, né? Porque esse homem começa a segurar a porta. Uma postura mais de adulto, né? Porque ele era bem infantilizado. Sim. Você sentiu, te perguntar bem sincero, assim, que eles tentaram dar essa primeira personalidade do Andy? Eu sei que não era a intenção de ser isso, porque ele é um robô, afinal. Mas de tentar dizer que ele era, tipo, meio neurodivergente? Então, eu acho que eles queriam dizer que o robô... Era mais ou menos isso, só que no robô, tipo assim, era mostrar que ele era defeituoso. Uhum. Aí infantilizaram ele. Só que eu não entendi por quê, porque não existe robô criança na firma. Uhum. Então como é que ele ficou infantilizado? Tipo, pra mim achei uma bosta isso aí, porque fica soando, se fosse uma pessoa comum, eu ia falar que ele era neurodivergente. Aí no robô não faz sentido nenhum. É só meio que pra falar assim, neurodivergente é a mesma coisa que um robô com defeito. Uma pessoa com defeito é neurodivergente. Pra mim ficou soando isso. Uhum. Achei bem bom isso aí. Porque antes de saber que ele era robô, quando ele tá ali contando as piadas pra Rain e tal, porque ele tem essa coisa, né, de ficar falando piada sem graça. Eu disse a ele. Eu achei que ele ia ser mesmo uma pessoa neurodivergente. Aí quando eles foram pro robô, eu fiquei assim, não sei se entendi a intenção não, né? Não, é, pra mostrar que ele era defeituoso, mas assim, mesmo ele sendo um robô com defeito, ele é um robô da companhia com defeito. Ele não é uma criança, ele não é um adolescente para se comportar daquele jeito. Então, acho que o jeito para mostrar que o robô era com defeito foi essa coisa meio, sabe, que o povo sempre usa de, ah, é autista. Sim. Entendeu? E aí, quando ele tem esse upgrade aí por conta do chip, ele sai determinado a matar Navarro, né? Porque já que Navarro teve o Hugface, né? Deu aquela implantada. Sim, porque ele não tinha as diretrizes da empresa, a diretriz dele era defender a menina. Né? Quando bota o chip nele para ele ser aprimorado, ele acaba recebendo o upgrade do software e aí ele começa a agir como um robô da empresa de novo, que é o interesse da empresa, que a gente vai cair no mesmo plot do Ash do primeiro filme. É, mas eu acho que até nessa parte ainda dele ir atrás da Navarro, ele ainda tá na coisa de proteger a Rain, né? Tipo, porque ele sabe que vai dar merda levar a Navarro pra outra nave, porque ela vai parir o bicho, então... Não sei não. É, então, mas assim, pra gente como público bota... ainda é isso. É, pode dar a entender isso, mas assim, uma coisa que nesse filme me tirou totalmente assim, coisa foi, robô não tem sentimento, não tem nessa coisa, robô não tem sentimento, não tem nada. Esse papo de ele pode ser bonzinho do mal, não, é programação pura, porque você vê o cara virar outra pessoa. Uhum. Se programou assim, programou assim, se programou assado, acabou. Então, tipo assim, eu acho que isso meio que tirou a graça dos robôs. de um certo modo, porque era legal você imaginar que eles podiam ter um livre-arbítrio. Tipo, até no Prometheus e Covenant, o David teve um sentimento, uma vontade própria, um pensamento fora da caixa. Mas é só porque ele tá com defeito, né? É isso, basicamente, que eles quiseram dizer. Não é porque ele conseguiu, sabe, transformar a regra, mudar a regra. Então, eu achei meio... Ai, é muita ideia boa, que eu acho que tá mesmo. Mas eles dão a entender também que o Andy, né, embaixo da superfície, está tentando recuperar o controle, né? É bem pouco, mas assim, tem. Agora, sim, preciso falar que essa parte da primeira ida do Andy atrás da menina... Eu gosto do personagem, mas assim, não gostei do jeito que meio que foi... Se você para pra pensar, mas o personagem que eu mais gostei foi ele. Mas eu parando pra pensar, você vê esses problemas, entendeu? É esse que é o problema desse filme. Se você para pra pensar, começa a vir a segunda camada que tá toda furada. Sim, mas assim, isso dele ir atrás dela, deixando o Tyler e a irmã pra trás, assim, dizendo, vou matar essa vagabunda, é muito bom a cena, assim, o ator tá muito bem, sim. A direção tá possuída, e eu amo que na parte que Navarro se junta de novo com o Kay, né, o Henrique vira pra mim e fala bem assim, ah, duas gravidinhas. Que fofo. Pensei que elas iam fazer um chá de revelação, alguma coisa ali, né? É, podia, né? E aí a gente tem... Gostei muito do negócio do raio-x. Achei muito foda. Sim, né? Porque ela tem uma coisinha fluorescente lá de ver raio-x que a Navarro usa no início do filme. E aí quando ela chega lá na nave com a Kay, ela começa a sentir as dores e tal no peito. Ela pega o raio-x e bota lá e o Baby Alien já tá todo faceiro, né? Como você disse, tudo muito rápido. Todo o processo de baby alienização. E aí Kay fica desesperada, assim, o Andy fica preso, né, do lado de fora. Kay porque sofre mais que Juliette. Que isso? Porra. A Kay não faz nada, ela só aparece sofrendo, passando perrengue. Não tem um momento dela que é uma conversa. Depois de começa a correria, toda vez que mostra, ela tá banhada de sangue, ela tá molhada, ela tá sofrendo, ela tá chorando, ela tá gritando. É só isso. Dora Aventureira, mostra, enfim. A nossa aventureira vira sofredora, né? Porra! E aí Kay tá sem saber o que fazer, né, a Navarro tá lá se debatendo no chão, e aí a gente tem, porque o Andy foi deixado pra trás da nave com o chato lá, fechou, né, o Bjorn, deixou tanto o Andy quanto o Rain e Tyler de fora, e aí ela explode o Baby Alien, Kay fica assim, quê? E aí... E adora aventureira com a cara desse tamanho... Gente, coitado. Eu achei que o grito dela nessa hora foi bem parecido com... Você viu Maxine? Não vi. Ai, tem a personagem dessa menina aí que todo mundo gosta. Acho que é Emily em Paris. Qual é o nome dela? Lily Collins? Lily Collins. Ela tá no filme. E aí ela fez um filme chamado A Puritana. E aí a Maxine quer a vaga pro A Puritana 2. E aí ela ficou conhecida porque a capa do filme ficou ela gritando assim, ó. Mó bocão. E ela, toda vez que ela fala, ela aparece, ela faz um bocão assim, que fica imortalizada. A cara da Dora Aventureira tá imortalizada. Ela tá, bocão igualzinho. Não, e o grito é maravilhoso, né? Porque enquanto ela grita que o Alien tá saindo e tal, a gente tem um momento Berenice, nós vamos bater. Porque a nave deles bate no hangar da Romulus. E aí deixa, tipo, menos de uma hora pra aquela colisão lá que tava prometida, né? Quem que fez isso? O maravilhoso Bjorn. Bjorn, pois é. E Bjorn sempre, né, melhor que robôs. Porém, não. Daí Dora desmaia, né? Com essa situação assim, Juliano, nós vamos bater. Juliana não, Juliana, cadê meu óculos? Eu tô misturando todos os. E o Baby Alien sai correndo pela nave, né? Faceiro. Daí quando Dora acorda, ela encontra Bjorn. E aí o Baby Alien já tá como? Agora que eu cresci, você quer me namorar? Ah, porque o Bjorn vai cutucar o ninho do bicho, né? Sim, sempre. Um homem inteligente, né? Aí essa referência a Covenant, a tripulação burra de Covenant. Sim. Eu falei pra você que esse filme não tinha tanta gente burra, mas eu tinha esquecido de Bjorn, né? Bjorn é burro por todo mundo. Porque esse querido chega e começa a cutucar o xenomorfo. E aí tem uma esse cena. É pior do que as paradas anteriores, porque tem um ganchinho bem temerário na ponta do bagulho. Tipo assim, só daquela ponta sinistra ali eu já ia passar longe, né? Mas não. Aí a gente. a gente tem uma morte por ácido completa, né? Porque se em alguns filmes o ácido não queimava a gente direito, não fazia as coisas, com Bjorn é cada respingo um flash, né? Não, no 2 o cara morre do respingo, o amigo da Vasquez. Lembra? É, mas no 3 respinga a coisa direto, não queima nada. Ah, direito. Mas no 3 foda-se. Nem o cachorro, nem o boi. 3 não é nem filme. Mas, gente, esse também tem um exagero, né? Até no ovo deles tem ácido. Antigamente não era assim. É, agora não era assim. Teve um upgrade tá no ácido aí. Mas aí o cara cutuca o bagulho e aí no final ele estoura o treco e ele mesmo se mata. Sim. E assim, é tipo gente, assim. O que tá acontecendo? É ácido no olho, ácido na barriga, assim, é tipo um tratamento, uma esfoliação de ácido que ele faz, né? Gente, eu fiquei aqui. Mas beleza, né? Foi com Deus. Arrastou pra cima esse grande traumatizado. E aí, com a morte de Bjorn, a gente tem o Rey, né? Tentando fugir desse querido aí, de nosso xenomorfo. E a gente tem de volta a Rey e o Tyler tendo que passar por um corredor com alguns facehuggers, né? Que estavam ali na... Alguns. Pô, que coisa boba. Danada. Ah, bobagem. E aí nosso querido Ash dá umas dicas, assim, né? Pra eles, ó, vocês... O facehugger, ele te encontra pelo calor e pelo som. É porque ele não vê. Isso. Se vocês puderem dar uma esfriada aí e serem silenciosos, talvez vocês consigam escapar. E aí a gente tem a cena tensíssima deles passando pelo corredor. Mas eles fazem o contrário. Eles esquentam o lugar mais do que a temperatura humana. Porque aí eles passando não destoa. É isso. Porque eles não conseguiriam dar essa resfriada total também sem morrer, né? É, sim. E aí essa cena é bem legal deles passando no corredor, assim. Acho que é uma coisa bem videogame, né? As suas rugas ali. Tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac. E eles lá... E enquanto isso tá acontecendo, a Kay consegue fugir da nave deles, porém o Xenomorph, né, estou te seguindo. Sorri que eu estou te filmando. Nossa, essa hora dá muito nervoso. Ai, sério. Aí o povo querendo silêncio, passar no buraco, essa menina, larga o dedo. Ah, me ajuda a abrir a porta, aí, caralho. Pá, pá, pá, pá, pá. Ah, mas você não ia fazer a mesma coisa? Eu sei que ela não sabia, mas não dá nervoso? Ah, mas é... A arte do cinema, né? This is cinema. Mas assim, duas cenas que tão tensas. Duas cenas. É. E aí a gente tem esse encontro de núcleos, porque Tyler vê sua irmã, né? E fala assim, putz, precisa... E, na verdade, antes dela bater na porta, ela começa a falar com ele pelo walk-talk. E aí ele tá lá tentando fazer silenciar. Irmãozinho, pelo amor de Deus. E ele, garoto, peraí, já te ligo. E ela, por favor, tô morrendo. E aí ele, garoto... Por favorzinho. Cara, e é foda porque, assim, eu comprei muito a relação deles dois também, né? Apesar da gente ver pouco, você vê muito que ele, né, tava super preocupado com ela e que ele era tudo que ela tinha. Então, eu senti bastante os acontecimentos seguintes. Porque é isso, quando eles chegam nessa porta que ela tá, primeiro o Andy fala, corre essa caralha porque silêncio já é Elvis, né? E aí eles têm que sair, os facehugger tudo desesperado. Amei o barulho, foi assim mesmo, gente. Foi desse jeito. E aí quando eles chegam lá na porta que ela tá esperando a Kay, a Dorinha, e o Xenomorph tá atrás, o Xenomorph tá assim atrás dando tchau, sabe? Tipo o facebomb, fotobomb, ele tá assim. Sim. Facebomb foi ótimo. Ele atrás. E aí o Tyler fala, pô, Andy, abre essa porra dessa porta pra minha irmã. E a Andy dá uma olhada e fala assim, menino, calculei aqui e acho que não vai ser uma boa não. É, calculei aí, aqui e é muita merda ou uma merda controlada. Não vou estar vendo. Exato. E aí, Ray, Andy, pelo amor de Deus, salva ela. E a Andy, assim, não vou salvar, porque sabe o que que foi? Se eu abrir, vai dar tempo de xenomorfinho aqui e vai matar todo mundo. Então, assim como o Ash falou, né, se dispersam dela. Não, e assim, eu fico pensando também, gente, na moral, por mais que o Ash tenha falado de se dispersam dela, era o que tinha pra fazer, porque não tem solução. Sim. E outra... Gente, sinto muito, gosto muito de Dora. Mas, mano, vai fazer o quê, mano? É. Tipo, não é questão de... Sinceramente, não é questão de ser robô. É questão de ser... Bom, se fosse a Ripley ali, ia falar a mesma coisa. Deixa ela fora. É porque eu acho que, na verdade, assim... Se fosse a gente, mas enquanto humanos ali... Mas querem botar como que era o... Mas o que, que eles quiseram fazer? É porque ele é frio e calculista como um robô. Mas, tipo assim, isso não necessariamente é um robô. Uma pessoa pode pensar logicamente e falar, gente, não tem como. Se a gente abrir, vai morrer todo mundo. Se deixar fechado, vai morrer só ela. É porque eu acho que, no caso deles, dois humanos sem muito conhecimento, e eu acho que a gente pensaria a mesma coisa, era tipo, ah, dá pra puxar ela rapidinho e fechar de novo. Que a gente sabe não, que não é tão eu não ia simples pensar isso, tratando não. de... Eu não ia Você pensar não ia isso, não. pensar? Não. Sua irmã gravidinha lá, gritando. Eu não tenho irmã. Mas se você tivesse... Se eu tivesse, ia morrer. Se fosse Chandler lá do outro lado. Ia morrer. Garota, não fala isso. Gente, não faz sentido. E tem outra coisa no final que eu achei merda. Eu vou falar, gente, era só deixar morrer. Mas não, as pessoas... Assim, eu tento ser lógica. Ou você salva duas pessoas, ou você salva uma. Não faz sentido. Essa conta não fecha. Ué. Eu sei que o Andy realmente não abre a porta, que é puxada pelo xenomorfo. E fica todo aquele drama, o Rain fica assim, meu Deus, não, mesmo. E esse xenomorfo, ele é o mais inteligente de todos, anotem. Ah, ele é. Ele esse xenomorfo é o Einstein dos xenomorfos. Anotem. A gente esqueceu de falar, né, da grande explicação que Ash dá pra eles lá em cima sobre por que a nave estava, né, naquele estado. E isso. Porque ele fala assim, menina, era uma vez uma nave chamada Nostromo. E tinha uma princesa chamada Ripley. Isso. Se a princesa chamada Ripley, né, comeu o pão que o diabo amassou, jogou esse bicho, no, né, pra fora pelo espaço. Só que xenomorfos não se importam muito com a falta de oxigênio, né? É, eles viram pedra. E aí ele não Gente. Morreu e fez um rebu aqui dentro. Não, peraí, Léo. Aí é que eu falo. Você olha, ouve por cima, ok. Foda-se. Mas você olha um pouquinho mais de perto, a merda tá ali, escorrendo na parede, como diria a Nicole. É, mas eu falei nas nossas previsões o que poderia ser, que podia ser o bonecão que sobreviveu, né? É, mas aí eu fico. Mas assim, pra mim não fazia nenhum sentido, porque assim. Vamos ser sinceros, o bicho foi pro espaço. Mano, na onde que o Alien vira então quer dizer que a rainha Alien também tá por aí rodando, né, do Alien 2? Porque Talvez. Se um xenomorfo comum virou um casulo. E ficou no espaço, a rainha Alien fez uma casa com tem filho, quintal, porque ela é maior do que mais poderosa. Tipo assim, achei um negócio bem merda. Bem merda. E mas aí a rainha Alien, ela depois, foi jogada? Ah, ela foi jogada também pelo Bishop, né? É, que ela fica pendurada no pé da Ripley. E a Ripley Verdade. Consegue soltar ela lá embaixo. Tipo, Muito então tem outro bicho solto no espaço? Tipo assim, isso é maluquice. Aí, outra coisa que eu não entendi. Mano, eles acharam a Nostromo. Acharam o Alien que foi ejetado da nave da Ripley, mas não acharam a Ripley. Só vou achar a Ripley daqui a 30 anos. Como assim? Mas é porque a Ripley, porque... ela tá no negócio de fuga, né? Sim, mas não tem como ir tão longe. E eles viram que explodiu e eles têm a caixa preta do negócio, né? A não ser... apesar que a caixa preta da Nostromo aparece, inclusive, em Alien Isolate, que é parte do canon, né? O jogo de videogame. Inclusive, tem muita coisa, esse negócio de andar pelos dutos de ar, não sei o quê, isso é tudo de Alien Isolate, né? Que ele pegou. Então, existe uma caixa preta da Nostromo. Provavelmente foram eles que pegaram. Porque não faz sentido. Tudo bem que aparece no Alien Isolation, mas assim, a gente não sabe de onde vem, aparentemente. Cara, muito esquisito isso. Acham ele, não acha Ripley, e aí é tudo conveniente. E aí o bicho tá lá, só que assim, uma coisa que eu quero perguntar a você, porque eu não entendi. E o óleo preto da Prometheus? Ah, é, porque tem uma hora que o Andy que saíram depois da morte, suposta morte de Kay, o Andy acha, né, o leite de patógeno, né, que eles mostram lá, que falam que era o fogo de Prometeus, que era para aperfeiçoar os humanos. Foi sem querer que eles falaram que o nome do bagulho é Prometeus, a nave é Prometeus, o óleo preto é da Prometeus, no gráfico lá aparece o pote que o David colocou o óleo do bicho em Prometheus, e isso já estava na nave antes do Alien. Foi coincidência eles terem patógeno e depois acharem o Alien? Esse patógeno eles pegaram onde? Eles foram lá na lua do Prometheus e abriram a nave e pegaram o patógeno? É, eu não sei qual foi a intenção dele, porque assim, essa nave de não pesquisa como um todo, isso, gente, não precisava, não. Já estava forçado demais só com o Alien. Toda essa nave, como eles botam lá, pra mim é bem esquisita pelo seguinte. É o que eu tava falando, né? A Weyland tem que ser muito burra pra caralho, porque assim, se ela está há muitos anos tentando achar o Alien, tentando pegar patógeno, tentando não sei o quê, E eles abandonaram essa nave à deriva, tipo, perto de uma colônia de escravo. Com toda a experiência lá, eles não tinham... Gente, o Ash acorda, o Ash genérico acorda e fala assim, a gente tem que informar a companhia. Gente, quando a nave tava bem, por que vocês não informaram a companhia? Exato, e tipo assim, a companhia não sabe que... Tipo assim, o povo que trabalha na Lida sabe que tem uma nave da Wayland ali parada que pode ser invadida por vários jovens, e a Wayland não sabe que essa nave tá ali? Não, e a Wayland, o sonho da Wayland tá dentro daquela nave, o sonho em dobro, porque ainda tem o patógeno da Prometheus, uhum. E a Wayland não deixa aí, na esquina de um planetóide merda, a minha nave que eu preciso mais, que eu quero de tudo. E outra, mano, e outra, né, eu diria. Achei. Pra que que foram falar que... Ah, não. Gente, mantém o bagulho. É pra criar arma. É pra criar arma. É arma de destruição em massa. É, eu achei esse plot era. De usar pra melhorar humanos, né, divergentes, achei meio... Né. Não faz nem sentido. Ah, porque a terraformação não tá dando certo, os colonos estão morrendo. Meu amor, me desculpa. 50, 30 anos depois, já tem criança num lugar terraformado. Como é que tá todo morrendo tanto assim? O Penil estava num lugar de terraformação. Ela nasceu lá. Aí, não pô, porque é ruim. Aí, a nossa ideia da Wayland é que a gente é muito mal, a gente quer muito trabalho escravo. Então a gente vai criar super escravos para não terem doença e serem mais fortes e mais rápidos, não sei o quê, para poder trabalhar mais pra gente. E aí, mais rápido para eles fugirem também, né, gente? Não, e assim, você concorda... Você fortaleceu o povo que eles querem manter escravo. Você concorda que se a Wayland ficou 50 e poucos anos, né, que a Ripley some, nessa de, porra, não temos um alienzinho pra pesquisar, não sei o quê. Depois, muitos anos depois, né, que foi a outra companhia, ela clonou uma pessoa pra pegar um bebê alien. Ninguém pensou em mandar uma equipe pra essa nave, porque o Ash fala assim, a gente tem que avisar a companhia que tá tudo bem, eles virem. Mas antes do aviso, ninguém pensou em falar, cara, vamos mandar uma galera muito bem armada aí pra essa nave que tava cheia de coisa pra ver o que tá acontecendo, porque se tinha sangue de patógeno, se tinha facehug... Porque nos outros filmes ninguém fala de patógeno. O cara quis botar coisa de Prometheus pra agradar o Ridley Scott e botou de qualquer jeito. Porque se eles acharam a Prometheus, ainda tem uma coisa pior, Léo. Você lembra que ficou um alien na terra do Prometheus? Uhum. O último que nasce do engenheiro, que aparece no final, o alien feio. Se eles foram lá e pegaram isso, tinha um alien lá. Caralho, nada faz sentido, mano. É, essa ligação eu acho que foi muito mais pra agradar mesmo do que pensado que poderia ter alguma... Não, e aí foi isso. Eu achei maneiro. Quando eu comecei a parar pra pensar... Aí começou a cair o véu, né? Aí... Uhum. Amo o véu caindo. E aí, assim, nesse ponto que o Andy tá fazendo essa pesquisa e o Ash tá dizendo assim, menino, temos que levar as amostras, né, pra colônia, não sei o quê. Vocês não fiquem pensando aí nessa viagem de vocês, não, que vocês têm uma missão pra cumprir. A Rain e o Tyler tão foda-se, né? O Andy tá bizarro, a Rain já tá querendo tirar o chip dele, ele não deixa, porque aí nesse ponto a gente tem realmente o Ash falando, ó, sua diretiva mudou agora, meu querido. Você não vai só proteger essa garota, não. Você tem novos objetivos agora. E aí a gente tem uma leve descoberta aí quando o Rain e a Tyler... O Rain e a Tyler, olha que louco. Oi? A Rain e o Tyler começam a fazer o caminho de volta... Eles descobrem que o corredor dos facehuggers não era o mais difícil que eles teriam que atravessar, né? Olha. Porque, viado, eles começam a passar por uma parede cheia de bicho congelado, cacunizado. Um pedaço, um caos. Isso. E aí eles pegam as armas lá no laboratório, né? Que as armas do Aliens, o Resgate, só que pintadas de branco pra disfarçar. Referência! O Andy fala pro Tyler assim, tu já usou uma arma? Ele, já. Então ensina minha irmã. Beleza. Ele fala assim, mas é o seguinte, vocês não vão disparar não, né? Aí eles ficam assim, ué, mas... Porque o Ash dá toda a explicação, né? Tem tantos cartões, tantos tiros e tal. Mas assim, esse lugar que a gente tá... É cair um sanguinho de alien na Sean, vai todo mundo ser evacuado pro espaço, porque afinal, né, é ácido. E aí eles, pra que a gente vai pegar essas armas então? Eu adorei que eles questionam, né, porque eu já tava prestes a fazer essa pergunta em voz alta no cinema. Aí eles falam assim, ah, é porque de repente o Alien fica intimidado, né? Vai ver que vocês vão lutar. Aí eu fiquei, porque o xenomorfo fica muito assim quando vê alguém com a arma na mão, né? Aham. Mano, no Aliens 2, eles avançam em cima de torreta dando 100 tiros por segundo. Olha, querida. E aí eu amo que quando o Tyler e Kate estão nesse corredor de gosma e casulos, quem que aparece, menina? Assim, como quem não quer nada. Quem? Dorinha, nossa Kay, tá lá grudada num bicho. Tyler sai gritando e Rain dizendo, garoto, faz silêncio, pelo amor de Deus. Nossa, as pessoas... Assim, a gente falou que eles não eram tão burros, eles não são burros, mas tem hora que são. Aí, na hora que eles são muito burros. Ah, né? Mas ele tá querendo salvar a irmã dele. Mas ele não consegue só gritar pra salvar a irmã dele. E aí tem toda a coisa de resgatar Kay. É como se ele estivesse indo pra longe e ele estivesse gritando, ei, volta aqui, não era isso. Aí eles conseguem tirar a Kay da paredinha. E aí Andy ainda fala assim, menino, acho que não deu tempo de fazer nada com ela. Acho que ele fala que não tem uns parasitas nos pés, não sei, alguma coisa assim. Dá a entender que Kay pode não ter sido fecundada, né? Fecundada. Eu pensei assim, se Navarro foi em 2 segundos de face hug, você acha essa mulher que tá aí parada nessa parede? Mas beleza, né? Eu falei, vem aí o bebê. Mamar na mãe perfeita. Eu jurei que ela tava infectada. Então. Eu jurei que ela tava infectada. E aí, cara, eu fiquei muito triste porque a gente não tem nem como ver o Tyler usando as armas, porque quando ele tira a Kay e aí vai a coisa da Rain levar a Kay pro elevador, não sei o que tal, tá, Tyler chão, é puxado. Ele sacrifica, né? Porque sim. Eu acho que ele meio que chega pro lado pra não ir nelas. É, ele pula na frente, né? Tipo, vem o tentáculo assim, aí ele pá. Faz o Mercúrio. Pois é, e eu não esperava a morte dele tão cedo, porque eu acho que ele era um dos atores mais, né, envolvidos ali na venda do filme. E é como você falou, apesar de não ser uma morte, né, muito gloriosa e tal, eu achei interessante pro personagem, achei surpreendente nesse ponto do filme. É, eu achei surpreendente, mas não foi assim, memorável, não foi um bagulho assim, tipo o cara lá que se banhou e desleitou todo em ácido. Uhum. Aquilo eu não vou esquecer, porque foi ridículo. É, exato, mas... acho que podia ter tido alguma chancezinha dele tentar lutar, pelo menos. Podia ter uma luta. Sabe o que podia acontecer? Ele, sei lá, defender elas e ele trancar a porta e se trancar lá dentro, sabe? Tipo assim, ele pensar nisso e morrer. Porque não tem opção, sabe? Alguma coisa assim, mas eu achei que foi muito simples, assim, porque ele é um personagem legal. Não sei. E aí ele morre e o Andy fica meio bugado lá, né? Porque o bicho também dá umas batidas nele que ele meio que acaba a bateria. É isso. E aí a Rain e a Kay estão no elevador pra voltar pra nave delas. E aí Rain fala assim, menina, acho que elas estão com o Prometeu, o sangue de Prometeu, né? O sangue de Jesus tem poder. E aí ela fala assim, não confio muito botar isso em você, não. Mas assim... Ah, não, é porque o Ash genérico fica assim, ó. Se fosse você, injetava isso aí, não é isso? Ele fala, olha, pra ajudar ela aí... Melhor botar isso, porque... Aí você pensa assim, pilha super do Super seguro. Eu vou cair. Pois é. E aí o Rain fala assim, não sei, olhei esse negócio preto aí, né? Que aparentemente ia ser usado pra prever se as pessoas só deu merda. Ah, não, talvez não seja uma boa. Isso que a gente não falou do plot do rato, do vídeo do rato, né? Ah, que mostra, né, ele transformando. Que mostra o que acontece quando tem um... Pois é, menina, será que é ruim? Será? Não sei. Mas aí a Rain fala assim, fica com isso aqui, você consegue chegar lá? Né? Vai lá. Aí a Kay fala, não queria ficar sozinha não, amiga, mas... Mas cara, todo mundo abandona essa mulher a todo momento, por isso que ela só se fode. Nossa, mano, isso eu acho muito preguiçoso desse filme. Porque, por exemplo, esse filme, eles espaçam muito, eles botam pouca gente, dava pra ter desenvolvido melhor esses personagens. Mas eles jogam... Tu vê, tem personagens que... Aquela menina que chegou... A primeira. Navarro. Caralho, foda-se. Ela só era bonitinha, morreu. Aí o Bjorn era um cara mala do caralho. O desenvolvimento dele era uma linha de texto. Minha mãe morreu, o cyborg é o culpado. O robô é o culpado. Aí, o desenvolvimento da Kay e do outro são irmãos. A ideia ali do cara são irmãos. É isso, não precisa desenvolver nada. E aí fica um negócio meio... Tipo, podia ter... Né? Dado, sei lá, faz... Não sei, cara. Na boa, parando pra pensar, essa protagonista é ruim. porque eu não consigo pensar em nada que ela fez e me chamou a atenção. Tudo que a gente tá falando até agora são os outros personagens. A gente não falou em momento nenhum que ela fez algo interessante, já reparou? Ah, vamos chegar lá. Aguarde, confie. Ah, tá. Porque lá no final. Nesse momento, o Rain volta pra resgatar seu irmão e Kay sobe, né? Pro alto astral. Uhum. E aí, pra quando o Rain vai lá, troca o chipzinho, né? Põe o verdadeiro Andy de volta. E aí, menina, é o seguinte. Elevador tá uma bosta. Um monte de xenomorfo atrás deles, né? Porque começa a ter o Awakening. E aí a arma dela não tem muito uso. Rain vira pra Andy e fala o seguinte. Eu vou desafiar a gravidade. E aí Elphaba vem voando na vassoura. Gente, eu achei essa sequência de um espetáculo, assim. Porque a bicha desliga o sensor de gravidade da nave, né? Pra ela poder jogar sangue pro alto. E ela sai metralhando o xenomorfo, assim, como se não houvesse amanhã. E vai aquele sangue em câmera lenta, e eles começam a ter que desviar dos... Cara, é realmente... Isso é a expressão Disney Cinema. Foi feito pra essa cena, cara. Muito legal. Sim. E esse filme era um filme pra streaming, tá, gente? Então... Nossa. Eles trabalharam muito pra poder essas cenas ficarem boas. Porque, sinceramente, eu vi o filme e não achei que o filme parecia filme de streaming. Não achei. Acho que eles fizeram muito bem. Não. O filme é muito bem feito. E é uma coisa que eu tava te falando, assim. Eu acho Prometheus e Covenant, né, muito bonitos, tecnicamente e tal. Mas esse filme, ele, além de ser muito bonito, muito bem feito, ele respeita essa estética da época de Alien, de tudo ser meio quadrado, sabe? De não parecer que tudo é um CGIzão. Então, assim, eu fiquei muito satisfeito de ver. E ter uma fotografia diferente, uma fotografia diferente, que chama atenção, que você pensa assim, pô, e aí você, caraca, que maneiro, tipo essa hora do sangue, sabe? Tipo a hora do negócio deles andando no negócio de calor. Tipo assim, é diferente o jeito que ele filma essas cenas. O Ridley Scott é muito cinema padrão, assim. É muito uma estética bonita, mas um bonito meio vazio, sabe? Sim, é mais streaming, inclusive, do que esse, né? É. Sim, aquela coisa, tipo, plástica, porém. Uhum. E aí essa sequência não só tem eles, né, metralhando todo mundo e desviando do sangue, mas tem essa tensão de aí o elevador vai não vai funcionar. Ou e se vai voltar funcionar, a gravidade. Pois é. E aí tem um xenomorfo original ali, nosso querido, né, o bonecão, que ainda tá atrás da Rain, obcecada, né? Why are you so obsessed with me? Obsessed with me. Pra ele. E será aí foi ele que pegou a Kay? Deve ter sido ele, porque ele é um gênio. Ele é o mais sabido. Deve ter sido ele. E aí o Andy se pendura uma hora lá nas estruturas, né? A Rain tá um pouco mais abaixo, o xenomorfo atrás dela. E aí o elevador vem, né? Destruindo tudo em seu caminho. Ela dá uma escondida ainda, o xenomorfo também. Aí o xenomorfo faz aquela ceninha do Alien 3, que tem todo o filme da franquia, aparentemente, agora, né? O Alien te encarando. Ah, bonito. Faltou ele dar aquela lambidinha nela, né? Ai. E aí eu tô tentando lembrar como é que ela se livra desse Alien, menina. O elevador nos derruba ele, ou levanta ele, e aí o coisa mata o Alien? Não, porque tem uma hora que o elevador passa pelos dois, desce, e aí a Rain fica, tipo, olhando pra ele assim, o Andy fica, irmãzinha. E aí eu tô tentando lembrar em que ponto que eles conseguem escapar. Não, porque o Andy vai lá, eu lembro que o Andy vai lá e faz aquela frase maravilhosa, né? Qual que é a frase? Precisava ser usada. Se afaste dela, puta. Ai, eu... Gente, totalmente desnecessário. Not my sister, you bitch. Totalmente desnecessário. Então, eu acho que... Não sei, eu não lembro. Eu acho que ele consegue atirar no xenomorfo. E aí, de alguma forma, eles vão de volta lá pro cordão. É, eu acho que é nessa hora que ele fala isso, que ele atira no xenomorfo. Ah, não. É porque vem a batida, enfim, né? A batida... Ah, que é a gravidade. É, porque a gente tava nessa. Faltam tantas horas, tantos minutos, não sei o quê. Vem aí. Pra bater nos anéis. Isso, os anéis de Saturno. E aí quando finalmente tem a batida, os anéis de titia, eles conseguem, né, fazer o caminho de volta. Aí você fala assim, bom, tá tudo resolvido, né? A gente sabe pelo passado de Alien. Como é que ele fala isso pro xenomorfo? Foi mais pro final? É, porque ainda tem o ato, né, prometido. Porque quando o Rain e Andy, né, chegam lá, botam Dorinha na câmera de novo, né, fala assim, beijo Dorinha, a gente se vê daqui a uns anos. Aí Rain fala pra Andy assim, vou fazer um negocinho aqui pra você, pra sua bateria durar até você chegar lá, né? Deixa ele lá sentadinho. Ela bota um monte de pilha em volta de um papel alumínio, aí enfia na boca dele. Isso. Aí essa é a hora que, se fosse em outros tempos, ela tiraria a roupinha, ficaria com a calcinha ali, né, folgadinha e tal. Mas ela não faz isso. E aí, menina, a coisa de criogenia de Dora começa a dar umas apitadas. E fala assim, algo errado não está certo. Aí quando o Rain vai lá, vê que tá já quase prestes a parir, né, menina? E aí, gente, você fica assim... com todo respeito. Mano, ela acabou de deitar. Não tinha nada, mano. Eu amo, mano, ela acabou de deitar, revolta. É porque assim, se você visse já que ela tava com uma barriga maior, beleza. Mas não, teve esse tempo todo, desde que o cara salvou ela, morreu, aí eles tentaram lá, lutaram com os aliens, o sangue subiu, a igreja desceu, e aí tudo, aí ela deitou, barriga chapada, uhum. Ficou 5 minutos naquela câmera, pronto, a barriga cresceu toda. Mas é porque o bebê dela é diferente, né? Não, mas não é isso, Léo, que eu tô falando, é tipo assim, é 0,80, não é assim, tipo, pô... Ela começa a sentir que tem alguma coisa estranha já. Não, é 0,80. Sim, não, eu concordo, até porque se a gente pensar que a Navarro, né, por mais que seja um alien diferente, foi muito rápido e ela passou por toda essa ação, né, numa boa. Talvez eles pudessem ter feito uma pequena passagem de tempo nesse momento que a Rain tá lá. Tipo assim, deixou o irmão, deixou ela, e dá a entender que passou pelo menos umas horas, né, dela ali numa boa. Mas não, é realmente bem instantâneo. É, até porque eu acho que o dela tinha que ser até mais demorado, porque o dela foi um parto, não foi só o bicho coisando. Porque ela acaba se injetando do negócio, né, do patógeno, e aí vem o bichão aí. Só que ela se injetou há 10 minutos atrás e aí tava normal, de repente, pum. Sim. E aí começa a tocar The Offspring, né, nessa hora que ela tira a Kay da câmera. Não, só pra esclarecer, aí... eu sei que ela não tava com patógeno quando ela saiu lá do negócio, mas assim... Eu tô tentando dizer se é a contagem de tempo. Tipo, ela foi liberta lá do cara, não sei o quê, mas naquela hora ali depois, ela já injetou o bagulho. Sim, e aí teve todo esse rolê da menina com o cara fugindo, sobe elevador, desce elevador, não sei o quê. E aí chega lá, ela tá igual. Entendeu? E a gente tem nesse meio tempo, né, o Ash dizendo assim: crianças, agora vocês vão deixar o controle da nave comigo, tá bem? Uhum. E aí eu vou só dar um relatório ali pra Wayland rapidinho, mas rapidinho. Vocês não se preocupem não, que vai dar tudo certo com vocês. Que você pode seguir seu rumo. É isso. Aaron, uhum. Tá bom, filho. Vai avisando. É, Aaron, qualquer coisa você vai me avisando, desliga o controle na cara dele e fala assim, no! Ai, precisava do defunto do Ian Holm pra fazer essa cena ridícula, pra fazer esse papelão? Pois é o que eu falei, assim, eu gostei de ver o cara, achei uma boa homenagem, mas ele poderia ter sido, tipo, aquela primeira coisa da cabecinha ali e ter o outro android. Eu acho que essa nave podia ter mais gente, mais android que fosse. Até, já que um dos protagonistas é um android, né, que é o Andy, e essa nave era tão importante porque ela tava numa missão que tinha tudo, ela podia ter mais android pra morrer ali, sei podia lá, ter um poder David ter um lá dentro. Vilão. Pois porque é. Porque tinha um patógeno, sei lá, podia ter uma versão do David antiga. Porque ele já é antigo, né, esse menino. Ele já é um modelo antigo, que foi descartado. Uhum. Então, pô, eu até falei, pô, era melhor chamar o Lance Erics, que está vivo, para fazer o Bishop, que não é Bishop. Pois é, porque é importante dizer, né, que eu acho que a gente não se alongou. Ele encontrar o Bishop, então o Bishop, de repente, já tinha o modelo dele, não sei. Sim. Que o ator aí que faz o Ash foi a esposa, querendo ganhar um dinheiro, que autorizou, né, a recriação pro ChatGPT. E aí, assim, gente... Eu não sou muito fã, né? Já desde Carrie Fisher, que estava viva quando fizeram não, a Carrie Fisher, Leia. Pra mim, é mais cabível porque ela estava no meio de um negócio que ela era grande. Exato, não é. Tipo assim. Não aí era outro personagem com a cara dela. Não, não era ela, tipo assim, ela nem tá na saga e volta com ela no ChatGPT pra poder ela falar um monte de instrução bosta e ficar gritando. Não é isso. Eu entendo, tipo assim, no meio de uma produção acontecer isso, eu até entendo aplicar. Uhum. Agora, nessa situação, porque não é um personagem que... Se fosse, foi o que eu falei, se fosse o Ash, ok, mas não era o Ash. É, se precisasse ser o Ash, porque é o que você falou, poderia ser qualquer outro robô ali, poderia ser o Fassbender, se ele topasse, enfim. E aí eu acho que assim... Podia ser o mesmo modelo do menino. Podia ser o Bishop, né? É, não, e podia ser o mesmo modelo do irmão, que ia criar essa confusão igual do David com o outro, já que ele fala é, muito criava, mesmo. Criava uma coisa meio usurpadora ali, né? Tipo, dele mesmo estando se convencendo ali a fazer parte da companhia. É. Mas enfim, a gente tem a Ray mandando ele se fuder e a Ray, né, dando essa, agora eu sou foda, ninguém vai me segurar. Porém, quando a gente tem esse aviso da câmera e Dorinha começa a se preparar, tudo. Começa a ter suas contrações, né? A gente tem a cena do parto que é foda pra caralho, né? Isso aí não podemos... É babado. É babado. Dorinha entregou muito nesse filme, tá? Porra. Dorinha entregou muito nesse filme. E não só nessa cena. Ela entregou bastante. Apesar de o personagem dela ter desenvolvimento de centavos, ela só é irmã. Mas toda vez que ela precisou dar um grito, desesperar, o sangue jorrar, ela entregou. Ela serviu Kant, né? Como diriam em RuPaul. Uhum. Menina aí... toda rasgada, toda fudida, toda estragada. E a outra como? Desesperada. Sim. E assim, se eu não me engano, eu tô tentando lembrar aqui, mas o parto... como eles fizeram nesse filme, porque foi um parto, entre aspas, natural, né? Não foi pelo peito. Porém, com esse bebê malhado, né? Que era humano, alien e sangue de Prometheus, sem poder. Eles misturaram um plot de Prometheus da Elizabeth Shaw, que eu falei lá no início, ela tá grávida, com o plot do newborn, do Alien 4. Sim. E o newborn não nasce assim, né? Vaginal. Não, ele nasce do útero da rainha Alien. Mas é do útero. Ah, né? Ele é filho. Ele lembra? É filho de Alien, que a rainha Alien cria o sistema. Né? Mas é a rainha Alien híbrida, que ela é meio humana, por isso que ela tem útero. Isso. Então a gente não tinha visto ainda um parto comum, né? Que não mata a pessoa, no caso, né? Que foi a é, que o bebê desenvolveu e saiu. Não foi. O da Elizabeth Shaw, quando ela percebeu, ela já se abriu e foda-se. Sim, inclusive é maravilhoso porque quando o bebê sai, a Rain vê um bebezinho, né? Normal. Não, mas ela bota um ovo. A mulher da usa um ovo. É, então, mas o ovo tem um bebê dentro. E o bebê. Então, mas eu tenho que mostrar esse detalhe: que não é um parto normal, não é uma placenta, é um ovo. É tipo assim. É, não, normal eu falo no sentido do local de saída, né? Da via. Sim, não, sim, sim. Mas eu tô falando assim: mas é muito bizarro porque tem um ovo de alien, assim, sabe? Você consegue perceber que é tipo um ovo de alien, a placenta, em vez de ser uma placenta normal. E a Irene, coitada, tá sozinha nessa situação, porque Kate tá um pouco debilitada, né? Depois de dar a luz seu filho. Pouquinho. Um pouquinho só. O Andy já não tá, né, podendo voltar, assim. Aparentemente, né, a gente sabe. E, coitada, a Rain tem que fazer esse dobrado aí do último ato praticamente sozinha. Porque a nave começa a dar problema, né, que tá a guerra pelo controle. Ela tem que pegar a roupinha lá, né, grande referência também aí. Ao Alien 1. E o bebê, que rapidamente cresce também, ele quer, um como vampiro. Diria Snow, ele quer mamar na mãe perfeita, né? Gente, viram do nada, era um bebê. A mulher vai pra tá resolvendo, tipo, quando ela olha de novo, ele tá sugando a mãe dele, como se fosse o Lestat, sei lá, um livro da Anne Rice. E eu assim, quê? Que é um homem minhoca, né? Que ele é compridão assim. Aí eu olhei, mas quando mostrou a cara, eu falei, que merda, hein? Mas você achou mal feito? Ai, eu achei fraco. Eu achei ele bem assustador. Eu acho que ele podia ter uma cara mais parecida com o newborn. É, porque eu acho que o newborn foi tão criticado que eles quiseram evitar. É, quiseram evitar, mas aí botar a cara da cara de bebê gigante, mano. Ah, não, muito, muito sem expressão. Bebê gigante é ruim. É porque o newborn, ele não era exatamente assustador, ele era bizarro. Então, mas tinha que ser bizarro, entendeu? Ah, ele ficou assustador, mas ele não é tão bizarro. Ele só é uma coisa comprida com a coluna meio amostra e é isso. Parece uma lagartixa gigante. Tipo, não é um... O newborn, você não consegue descrever o que é aquela porra. Entendeu? O que é o newborn? Não sei, caralho. É newborn, caralho. Mas é que você tem que pensar isso que a gente falou, que o newborn, ele nasceu da mama alien. Então, faria sentido ele ser mais alien na aparência do que humano. Ai, mas mesmo assim, nascer com a carinha da gotinha do bagulho, com a carinha de bebê gigante. O sangue preto não faz nascer bebê gigante, mata bebê gigante. Aí ela tomou o óleo preto que mata bebê gigante, infecta bebê gigante, e o bebê nasce com cara de bebê gigante. Não faz Ah, foi sentido. uma referência aqui. Não, o bicho tinha que nascer igual um alien mesmo, mano. Porque uma cara humanoide. Não de bebê gigante, que eu não entendi de onde vem esse DNA do bebê gigante. É, Sinceramente, não foi entendi. o. Essa coisa do patógeno todo foi um grande, né? Aceita ou surta. Aí eu aceitei, você surtou, né? Isso, exatamente. E aí, assim, essa luta final da Kay contra ele, eu achei muito bem feita também, porque tem aquilo dela tá, né, tentando expulsar ele, o bicho tá lá, tipo, por cima dela, muito louco, ela com a roupinha, e a bicha no porão da nave fazendo de tudo. Eu achei muito bem feita Eu a ação. achei muito boa. Eu achei muito o final do Alien 2, né? Eu achei. Sim, eu achei que esse filme bebe bastante da fonte de Alien 2. As cenas de ação são todas muito inspiradas no James Cameron, assim. E Pois eu é. acho que o James Cameron, se fosse mais novo, teria uma sensação mais visual assim, né? Mais estilizada. Eu gosto do James Cameron como diretor, só não gosto de Avatar. Ah, tá bom. Então. E aí ela enfim consegue ejetar o bebê malhado, né? É, ela Tirando do usa fundo. o ovo para ele ser Ah, é sugado que nem verdade. Alien 4, que nem o Isso, é a Newborn. referência também. Joga o acidinho lá, né? E aí ele não faz cara de coitado, ainda bem, porque eu acho que fica meio esquisito, né? Aquele bebê gigante fazendo. Ah, Já me pensa traumou. Até comigo. porque eu não ia ter pena dele, porque ele não tinha um olho de cachorro. Pois é, exato. E aí a Rain promete que vai consertar a Indy, né? Fala assim, ó, oh, meu irmão, a gente se vê em outra vida e tal. Pensa que Andy foi um trocadilho com Toy Story? Pode ser, uma homenagem à Disney, né? Que é tudo da Daí, de Disney agora, Alien também. True, verdade. E aí ela faz o E podcast teve o final rato ali, né? também. O rato do Ultimato faz o papel no filme, que é o rato do laboratório. É verdade. É o Mickey, né? Agora que saiu do domínio público, o primeiro Mickey. Gostei. O reaproveitamento de personagem, referência. E aí ela faz esse relato final, né? A Soren, a última sobrevivente da nave e tal. E aí, assim, eu vou Eu te gosto que ela confessar. considera o robô tão irmão que ela fala assim: a única sobrevivente sou eu. Foda-se. Ah, porque eu acho que eles já devem considerar quem é humano. Então, tipo, quando a Ripley também tava com o robozinho lá, eles falam, morreu o resto, né? Que o Bishop tava vivo também, do 2 pro 3. Ah, no É só 2 ela ligar nem na fala tomada. nada, eu acho. É, não, ela Ela não, mas o fala nada. povo que acha ela e os restos fala que todo mundo morreu, sendo que o Bishop foi só dar uma ligadinha ali na TV. Mas o bicho tava. Não, mas o bicho tava morto, né? Pra ser bem sincero, ele tava todo arregaçado. Tanto que quando religa ele, pede pra morrer de novo. Sim. Agora eu vou te falar que esses últimos minutinhos dela falando que é a última sobrevivente me deram a bodeada que eu não tinha tido do filme até então. Porque eu pensei assim, se Por esse quê, filme não amigo? for ter continuação, o que que é mais provável, né, que nada novo de Alien tem, eu preferia que ou ela morresse, ou ela se perdesse, ou ela chegasse num lugar e dissesse, vou ficar aqui quieta, do que ficar essa coisa Mano, aberta da Ripley com ela também. eu achei. Pior que eu não senti um negócio Ripley. Eu senti um negócio final de Prometheus. A Elizabeth Shaw com David, Android com a mulher principal indo pra um lugar. Vamos fazer acontecer, vamos pra terra dos caras, vamos invadir lá a favela. No final não aconteceu nada. E Ah, teve continuação, e a continuação, foda-se também. mas em Sabe? teoria Tipo. ela não tá indo pra acontecer em lugar nenhum, ela tá indo pro planeta que ela queria, né? Não, mas tem um mistério que a gente não sabe o planeta é esse. Falaram pra ela que é um planeta super do bem. E aí no final vai ser um planeta super do mal, não sei o que lá, invadido por alien, alguma porra assim. É isso que a gente espera, não é? Não Só que sei, eu você acho acha que que eles existe vão alguma mostrar isso. chance desse filme continuar? Eu acho que sim, porque ele custou pouco e tá rendendo muito, já se pagou no primeiro final de semana. Eu acho que tem chance de continuar assim, porque essa menina tá famosinha. Assim, achei ela ficou assim, nível Naomi Rapace, né? Eu acho. Naomi Rapace é um pouco melhor que ela. Eu acho que ela é um pouco melhor que a Lumi, não? Não sei, não, eu não tô falando atriz, eu tô falando. Até porque a A Naomi também é atriz. personagem. A Sim. personagem. Eu acho que a Elizabeth Shaw me deu mais vontade de querer saber mais dela depois. Eu acho que ela é mais bem desenvolvida, porque conta a história dela, né? Da história do pai, sim, do marido chato, da religiosidade, de não poder ter filho, ser pegada por um mar e toda a barra que ela passa. A gente se envolve muito com ela. Porque ela sozinha, se parir, né? Realmente, é. É, porque ela por ela, não tem ajuda de ninguém. As pessoas vão morrendo e foda-se. Uhum. E eu não sei, eu acho que ainda tem mais carisma, assim. Eu acho que me prendeu mais do que essa menina. Mas ela é famosa, né? Tá, ela é o momento, como a gente disse. Acho que tem chance de ter outro. É, e eu acho que diferente do... Vai ter mais buracos. Vai criar diferente mais buracos, do David, mais problema, mas... eu não espero que o Andy faça o que David fez com o Noomi Rapace, né? No off-screen entre um filme e outro. Então, Alien 3, fez o Alien 3, né? Então, exatamente. Eu acho também que... eu acho que não vai ter esse Alien 3 aí, de matar a pessoa off-screen e falar assim, tu chorar em cima do boneco, né? Porque foi isso que aconteceu. Ela chora em cima do boneco da Newt, e depois o povo chora em cima do boneco da Elizabeth Shaw. Não acho que vai acontecer isso, mas eu fiquei muito no mistério, tipo, esse lugar maravilhoso. Porque ela é meio tonta, né? Com isso. Ela, ai, lugar maravilhoso, vou ter que dar 9 anos pra achar um outro planeta? Como é que eles têm certeza que esse planeta, sabe? Não sei. Tem como tirar um plot disso aí, entendeu? E matar ela. Porque assim, não tem como ela ficar viva. Ela não pode encontrar com ninguém, porque se ela passa essa informação pra frente, o universo todo vai começar a saber de tudo. E até a Ripley ser retirada de lá, a história estava totalmente abafada. Sim. Então, e continua, né? Porque quando a Ripley vai pro 2, ela não volta mais pra Terra. Não volta, ela nunca vai pra Terra, né? Ela não volta mais pra nave. Então, tipo, o segredo que ela viu lá no 2 também, e as pessoas que viram, morreram no Alien 3. Então o segredo continua escondido. Mas se essa menina não pode aparecer. Se essa menina for só pra um lugar e ficar de boa vivendo a vidinha dela e falar assim, não, pode terminar nesse filme. Pode terminar nesse filme, eu entendo. Mas assim, como o povo ama a continuação, porque não odeia filme original, só quer fazer continuação de tudo, como deu dinheiro, corre o risco de ter continuação, entendeu? Sim. É, eu veria, logicamente, né? Porque fui envolvido pelos dois, acho o menino que faz o Android muito foda. Mas eu preferia que eles tivessem dado uma fechada maior e, né, se fosse explorar. Eu vi que foi até uma série, né? Do quê? De Alien também? É, outra série. É tipo Alien nas férias, férias Alien, o quê? Ah, o carro do ovo na sua rua. E aí, carro do ovo? É graudão, hein? A galinha chorou. Será a que galinha é... chorou. Será que é ovo de alien? Deve ser ovo de alien. Eu amo que ele fala, a galinha chorou, pra dizer que o ovo foi babada. Mas assim, eu posso ser bem sincera, não me interesso por outra história dessa. Porque já tá com tanto furo, tanto erro, tanta coisa. E aí o que tem de legal no filme vai acabar ficando mais em segundo plano. Porque eu acho que se tiver um 2, vai ter mais furo ainda. Sim. Entendeu? Ó, tô vendo aqui, vou dar as infos da série pra ter sua react ao vivo, tá? Você se prepara aí. A série vai se passar alguns anos antes de Prometheus e cerca de 30 anos antes do original Alien. Quem quer saber disso? Quem quer saber disso? É, mas aguarde que melhora, ó. A série é liderada por Sidney Chandler. Não entendi. Repete. 10 anos antes de Prometheus? Não, alguns anos antes de Prometheus e 30 antes de Alien. Então, não entendi como, porque pra mim Prometheus era bem antes. A matemática Alien, ficou meio esquisita, né? Pois é. 10 anos antes de Prometeu e 30 anos de Alien? Mas com o Venant fica onde? Apagaram da timeline essa porra? Excluído. Então tá, né? Não, continua. Aí diz aqui que o showrunner vai ser Noah Hawley, de Fargo, né? Então promete. Ai, promete. Isso é um saco. Lento, tudo escuro. É. E aí diz aqui o seguinte, a série protagonista vai ser Sidney Chandler, que vai ser o Andy, uma mulher com corpo de adulto, mas com cérebro e a consciência de uma criança. O Andy? O Andy? É o Andy, tipo Peter Pan. Então quer dizer, copiar o plot do filme nessa merda? Porque o Andy é um androide com... Aí tem lá o Andy, que é... Exato. Mano, o que tá acontecendo? Aí vai ter Timothy OnlyFans como Kush, um androide que é treinador e mentor de Andy. Vai ser só androide? Só Android. Sandra Yee. É Skeleton Crew dos Androids. É porque a Wendy, aparentemente, ela não é uma Android. Ela é uma mulher com corpo de adulto, porém cérebro de uma criança. Que? Aí tem aqui, ó, Sandra Yi, sem cedilha de Foundation, como membro sênior da corporação Weyland Yutani. Mas se se passa antes de Alien, já não é Weyland Yutani, né, meus anjos? Gente, mas tá tudo errado isso aí. Tudo errado. É do site do ovo também, né? Do carro do ovo que eu tô pegando, então não sabemos. Assim, outra coisa, 10 anos antes de Prometheus, eu imagino que o Weyland já e a Charlize não existem mais, porque quanto tempo levou a viagem deles dormindo? Eu não lembro, mas se tem 10 anos, possivelmente já não tem mais nada. Não, mas não fala que é 10, fala que é alguns anos antes de Prometheus e cerca de 30 antes de Alien. Então a gente tem que realmente ir atrás dessa info. Eu vou aqui atrás dessa info aqui do mapa, porque eu tô muito confusa. Porque independente de qualquer coisa, se for 10 anos, vamos dizer, se não ficou até anos antes, pode ser 2, 3. Uhum. Mas eles já estariam já nessa outra missão. Então, não tem contato com a galera de Prometheus. Sim. É, e de qualquer forma, o Weyland só se chama Weyland, né? Não tem Yutani. Nossa, parabéns, hein, galera. Quem fez esse texto aí tá de parabéns. Mas continua. Não, e são só essas infos que tem, tá dizendo que a previsão é de estrear no começo de 2025, segundo o criador. E o nome da série é cadê? Né? Ah, eu juro que eu tinha lido um nome aqui, gente. Será que não tem ainda? Ah, só tem série Alien aqui. Porque tem um outro lugar aqui no Adoro Cinema, tem Alien Earth. Ah, é isso o nome mesmo. Eu lembrei. É esse o nome. Alien Terra, é esse aí. É esse o nome. Pode procurar. Eu lembrei que eu vi, mas eu não cliquei. Porque eu falei, sério? Nem cliquei. É, e Alien Earth é Prometheus, né? É, Prometheus não, é Predalien. Exatamente, já teve esse filme. Ó, vamos ver na Wikipédia que é mais confiável aqui, que eles falam. Production. Olha, tem um livro de Alien Resurrection, acho que eu vou comprar, hein? Olha, Prometheus foi em 2091, logo ali. Uhum. Alien foi em 2122. É, então não dá pra ser 30 anos de Alien e alguns anos de Prometheus. Porque o Covenant foi 2103, que seria tipo 17 anos antes. Não, mais. 2091, você falou? 2091 foi Prometheus. Então Alien Prometheus Covenant... já se passa 31 antes de Alien, o oitavo passageiro. Então se é 30 antes de Alien, é junto com Prometheus. É tipo, entre Prometheus e Covenant. 31, porque é 2122. Então, 2122 menos 30 é 2092. 122 menos 91, né? Tá, entendi. 30 anos. Então, isso. 10... Porque a Alien Covenant foi 2103, que não é 10 anos. Então, tipo assim, pra Alien. Então, são 17 anos. Uhum. Caramba, 17 anos e fugiu de casa, né? Olha, levou na bolsa as mentiras pra contar. Deixou pra trás os pais e o namorado. É, assim, não entendi. 30 anos antes... É, deve ser. E alguns antes de Prometheus. Você pode só dizer alguns anos sempre, né? É, assim, em algum lugar entre Prometheus e Alien. Pronto, essa é a legenda. Poderia ser. Mas eu acho que mais importante do que falar sobre essa série, a gente tem que falar sobre o desejo de Fed, né? Que você me mandou mais cedo. Ah. Que é, né, o plano dele de fazer... um novo filme de Alien vs Predador. Junto com o homem lá do Cloverfield 10, né? Que fez o... Falou aqui com o amigo dele, que é Dan Trachtenberg, né? Que é responsável pelo aclamado O Predador a Caçada, né? Ele falou que eles queriam fazer algo juntos, assim como Tarantino e Robert Rodriguez. Ele queria dirigir uma metade e o Dan fazer a outra. Queria fazer uma farofa, isso. Ah, gente, isso é icônico, um Predalien com o Fed. Olha, com todo respeito, galera. Vai ser Alien vs Predador de novo? É esse o caminho mesmo que vocês querem? É, porque eles podem inventar isso, né? Meter um Alien vs Predador lá na, sei lá, na Grécia. Que o Prey foi na época da colonização. Não sei. Assim, mano, o cara acabou de fazer um filme. Cala a boca, mano. Pra que inventar essa porra de Alien vs Predador? A galera já não tá zoando, não. Será que, tipo, alguém encontrou ele no mercado, assim, tava passeando um cachorro e falou, e aí, o que você quer fazer seguir com Alien? Falou, é Alien vs Predador com meu amigo. Mas ele não é meteu o cara no meio, ah, porque o fulano e eu sou uma amiga, a gente tem que fazer isso junto. Tipo, Oi? Não sei. Ai, gente. Olha, porque ele ainda fala assim, na matéria que você mandou, ele ainda fala assim, ah, vai depender de como que as pessoas vão receber Rômulos e tal. Você podia estar falando de continuação de Rômulos, então só o caso, né? Exato, exato. Ele tinha que estar falando da continuação do filme dele. Não um negócio que depende de não sei quem, de outro cara, aí ele mete o cara no meio pra poder não falar que tá querendo dirigir Alien vs Predador sem o cara, porque é isso que ele deve estar querendo. Uhum. Pra meter essa história de Alien vs Predador, ele quer fazer. Aí ela, ah, é porque a gente pode fazer junto, dividir, mas na verdade ele quer pra ele, né? Foi só pra não pegar mal que ele falou o nome desse homem, porque não faz sentido ele estar falando isso. Achei isso muito desagradável. É, eu acho que foi uma zoaçãozinha, assim. Falar, ai, meninas, vou falar aqui uma bobaginha. Uhum. Então tá bom, né? Mas assim, Érica, é isso. Importante. Em que lugar Rômulus fica no seu ranking? É, galera. Não deu. Gente, eu gravei com a Erika o mais cedo que deu, antes dela jogar ele pra depois de Alien 3, tá? Porque ela tava já descendo ele. Antes de lançar pra depois de Alien versus DLC, né? Isso. Então, eu, quando acabei de ver, eu achei que tava ali depois do Alien 4, mas não tá. Infelizmente, eu vou ter que subir Prometheus, porque assim, Prometheus, mas não cumpriu. Mas Prometheus era um negócio diferente. Foi uma outra mitologia. E não é ruim, só não deu em nada, né? Não um bagulho que é péssimo. Só que o problema todo é que foi um filme que descambou pro medíocre, pro burro, e a continuação não acrescentou nada a ele. Então, tipo, ficou um vácuo, né? Uhum. Mas, assim, eu gosto de ter esses filmes diferentes. Todos eles são muito diferentes. E eu acho que esse filme é muito igual ao que a gente já tem. Tudo bem que é igual ao que foi o melhor, é igual ao que foi o melhor. Mas, gente, eu cansei um pouco das referências. Eu cansei um pouco de cena, copia e cola dos outros filmes. Não tinha necessidade de ter isso o tempo inteiro. Ele se preocupou mais com isso do que da profundidade aos bonecos, né? Boneco, os personagens lá. Porque essa principal, eu não tenho nenhuma característica dessa menina. Só que ela é delusional com um emprego. Por quê? Eu não sei nada dela. Todo o desenvolvimento dela, perdi meus pais e eu tenho um robô. Então, tipo... Não, me rapei, isso é melhor. O robô, eu gosto muito desse menino, achei ele muito bom. Mas assim, sei lá. Tinha gente bonita lá no outro também, né? Então assim, gente bonita, Prometheus também. Não sei, eu acho que Prometheus fica na frente. Porque aí fica filmes diferentes. Tipo, tem um filme de terror, um filme de ação, uma galhofa e um filme querendo ser PNC. E aí depois vem Alien Rômulus. Porque Alien Rômulus não tem como ficar atrás de Alien 3, que não é nem filme. E Alien vs Predador, que nem existe, né? Tipo, 2, Alien vs Predador 2 é um filme sobre adolescentes. É... Ele ainda fica na frente do Alien vs Predador 1, que eu gosto muito aí. Conseguiu uma coisa, um mérito. Olha aí. Porque bem ou mal ainda é da franquia, né? Alien vs Predador, assim, né? A gente tá vendo, né? Da franquia realmente oficial, né? Alien vs Predador, infelizmente, não é. Sim. Assim como é Alien Earth, né? Poxa, assim, mas vou ser bem sincera, Alien vs Predador tem uma história que encaixa melhor na cronologia de Alien do que esse filme, falo mesmo. Eita. Olha, eu saí do filme muito animado na hora, eu acho que eu saí botando ele em terceiro, mas depois pensando direitinho, eu acho que eu mantenho ele no quarto aí também, como você colocou, porque pensa, eu sei que é uma injustiça muito grande falar isso, tá, mas assim, pensando... em como eu reagi hoje vendo o filme, e aí é muito difícil quarto, você colocar... Então, você botou em quarto, tá na frente de Prometheus ainda, eu botei Prometheus na frente. É verdade, não, o meu tá em quarto. Mas o que eu queria pontuar sobre ele? Ele, pra mim, é um filme mais empolgante, né, como diria aquela menina, do que o primeiro. Porém, se o primeiro não existisse, não estaríamos aqui, né, aquele velho... O que veio primeiro, o ovo ou o xenomorfo? Não dá pra gostar de Stranger Things e falar que anos 80 não existiu, porque saiu de lá, né? Exato, inventou, né? Então, assim, eu acho que é um filme que me empolga, e ele é meio que isso que você falou mesmo, ele é um grande remakezão do primeiro, do segundo, do quarto, então, né, ele põe ali bebê alien, bebê híbrido, ele pega do quarto. A ação toda de como acontece é muito do segundo. Ele faz muita homenagem pro primeiro. Então, assim, eu acho que ele me empolgaria mais com o primeiro, pensando assim, como um filme que eu assisti hoje. Porém, esse filme foi feito hoje, o primeiro não, né? Então não tem como botar ele. E ele foi feito baseado no primeiro. Então, tipo, exato, não tem como. Exato. Mas eu gostei muito, achei o grupo excelente, assim. Acho que aquilo que a gente fala de ter personagem pra gente se importar Por mais, como você disse, não são personagens com um grande desenvolvimento, mas eu consegui me apegar a eles. Mas não é igual Covenant. Mas não é igual Covenant, que você quer que todo mundo morra. Em Covenant você quer que as pessoas morram. Exatamente. Então curti muito as cenas de ação, né? Assim como eu falei de alguns outros que o ação salva. Eu achei que esse, além da ação salvar o filme como um todo, pegou muito bem pra mim. E é aquele velho, né? Quando você gosta, você passa o pano e não questiona as coisas, né? Então, realmente, eu admito que isso do sangue de Prometheus lá, do Prometheus Fire, não faz muito sentido, mas eu relevei, eu passei a mão na questão do Ash estar ali, né, recriado contra a vontade de ser o ator, fazendo o filme todo. Mas é isso, o filme pra ser, pra entrar num tópico, é um tópico pessoal. Você tem que estar disposto a criar algum critério. Se o filme te cativa ao ponto de você conseguir suplantar os problemas, é isso. Eu acho Prometheus bem problemático. Mas eu não sei, eu achei que eu gostei mais eu acho que em Alien, ter uma protagonista forte é muito importante, porque foi a Sigourney Weaver, então nunca tem ninguém pra ser páreo com ela. Mas eu acho que a Naomi Rapace chegou muito perto de ter conseguido isso. Porque na época todo mundo falou mal do filme, mas falou bem dela e do David. Era ela e o David, ninguém falava de mais nada, era ela e o David. Então, sim, isso me fez fazer um apego assim com ela. Eu tenho que rever Prometheus, gente. Se eu rever Prometheus e achar uma merda, eu volto com Alien vai para quarto lugar. É, e eu acho que Prometheus tem um grande problema, que porque, assim, pensando que o Romulus hoje está fechado sem continuação e Prometheus teve Covenant caga Prometheus lindamente, porque é isso que você falou. Esquece. É, tô aí vendo a Naomi Rapace, ela no fim foi usada de incubadora e escrotizada pelo David. Alien Covenant, então... é o Alien 3. É o Alien 3. É um filme que tá totalmente fora do bagulho. Mano, tipo, tem uma continuidade. Ah, a Newt, o Hicks e o Bishop estão com a Ripley. Vamos lá, eles vão acordar em outro lugar. Acorda, morreu todo mundo, acabou. É essa merda aí. É isso, porque tá de novo Miriam Pace. Morreu, acabou. É esse povo merda que a gente tá aí. Pois é, então por isso que eu também não queria que tivesse a continuação de Romulus, porque se for pra fazer essa manobra de novo, né, eu prefiro que não, prefiro que deixe o filme lá quieto. Não, pra mim o Romulus tem um perigo maior do que Prometheus, porque Prometheus, ele tinha coisas em aberto que podiam ser resolvidas e não resolveram porque não quiseram. Mas esse filme, as coisas que foram explicadas nele já tem um monte de buraco. Se eles continuarem pra explicar, vai embolar mais ainda. E se eles não explicarem, pô, esqueceram a história anterior. Então, tipo, é muito problemático a continuação dele. A continuação dele, pra ser boa, vai ter que ser excelente. Então é perigoso. Pois é, mas assim, recomendo assistirem vocês. Recomendo, Erica... principalmente no cinema. Exato, a Erika teve a experiência caseira e tal, que eu tenho certeza que ela conseguiu, né, pegar o que podia do filme, mas é isso, a parte visual, nesse caso, conta muito. Né, tem cenas que você sabe que são bem feitas e tal, mas se tivesse na emoção do cinema, talvez. Sim, mas até o som, né? O cinema é o lugar ideal, né? Tipo, o som, o barulho, até as pessoas do seu lado falando, isso te dá um outro ânimo, né? Em casa não é a mesma coisa. Então vão lá, assistam, falem, né, o que que foi essa... Até quem não viu a saga, gente, que eu acho que realmente talvez não faça tanta diferença se você for ver esse filme. É, porque é um monte de referência jogada, assim, tipo, não precisa. Ah, que se você perder a referência, você vai perder algo do filme? Não, porque aquele robô lá, seu Ash, a cópia do Ash ou não, faz diferença nenhuma pro plot. Você saber que ele era o robô da primeira nave, ou parece o robô da primeira nave, não faz diferença nenhuma, porque ele não é o robô. Então, tipo, você não precisa saber quem ele é. Exato. Então, vocês comentem aí o que vocês acharam do filme. E agora sim, a gente quer saber, né, Erika, nesse mundo que a gente tá entre sagas. Sim. Qual saga vocês gostariam que a gente comentasse aqui? E aí é isso, gente. Programa de saga, a gente só faz semana que vem, não. A gente né, vai ter que degustar essas delícias. Então, ó, temos aí algumas sagas que a Erika listou como possibilidades, mas vocês podem sugerir outras também, né? Começando por Exterminador do Futuro, né? O grande Menarca, né? Voltando aqui. Pô, respeita a Dragonete, pô. No cinema. Temos também Resident Evil, né? Uma saga de cinco filmes aí. Saga maravilhosa de cinco filmes. Que alguns estão saindo já do stream, né? Mas a gente dá um jeito, encontra em outro. Temos aí os nossos queridos de filmes de terror, né? Sexta-feira 13, né? Nosso querido Fred. Que? Que? Já que ele tem o nosso querido Fred? Porra, você tá maluco, pô? Nosso querido Fred é a hora do pesadelo, que só dá uma... ver se você tava prestando atenção. É. Temos Hack, né? Hack, hein? Que? Predalen Hack. Temos também o quê? Nas teens, né? Crepúsculo. Uma série também que a gente quase não falou na vida. Divergente, uma série aí de três filmes e uma série cancelada. E o maioral, né, que vocês esperam há muitos anos. Quero saber se ainda existe essa demanda, que é Maze Runner. Ai, vai. A gente vai botar Maze Runner e bota Jogos de Vorazes de novo aí, foda-se. Todo mundo já falou. Porra, imagina, a gente refazer. Ah, mas aí você vai ter que falar da... Também. Aí você vai ter que falar da Caatinga. Então, a gente vai incluir a Caatinga pra poder ficar diferente. Porque o Divergente tem que fazer e falar a mesma coisa, porque não tem o último filme também não saiu de qualquer jeito. Será? É porque a gente ainda falou do terceiro, né? Que é aquela maravilha. Mas a minha questão é, se houver uma grande comoção por Maze Runner, você vai ver? Eu posso ver, né? São quantos filmes? Três? Três. Tá. Posso me sacrificar por isso. Em troca, eu vou fazer um Resident Evil, já tô logo pra outro. Então, ó, a família Maze Runner se mobiliza aí pra ver a Erika comentando esse grande filme de zumbis. Que eu nunca vi na vida porra nenhuma desse filme. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu só sei que tem a Kaia que fala português lá. Só isso. Tem, a Kaia vai lá e fala, ah, eu adoro labirinto. Ela adora. Mas eu vou te dizer que o segundo Maze Runner é bastante bom. É um dos filmes, assim, de semi-zumbis mais legais que existe. O primeiro é tenso, mas a gente finge. Na saga de um filme bom? É, o terceiro é legal também, mas o segundo ainda é o creme de la creme, né? Tá bom. Então a gente encerra aqui nossa transmissão da nave, né? O único sobrevivente desse podcast. E você quer fazer a sua publi? Chamar as pessoas pra jogar com a roupinha da Ripley? Então, gente, estamos aí na Twitch fazendo lives. Hoje não teve live porque estou com problema de falta d'água aqui. E aí... compromete um pouco, entendeu? É, pra também acabar com a minha academia também, aí tô sem água. Mas amanhã, provavelmente, vai ter live de novo, porque vocês não sabem que dia é, mas é um dia. Uhum, é sempre bom, né? Se amanhã tiver, tem, se não... Isso, e de qualquer jeito tem live todo dia, porque as lives estão tudo gravadas lá. Então é só você rever. E aí vamos jogar aí de Ripley. Joguei de Ripley na última vez que eu cheguei a DBT, joguei de Ripley. Mas aí quando eu voltar, vou jogar de Ripley e jogar de Alienzinho. E Ripper 8 que eu jogo, tá? Jogo de Ripper 8. Maravilhosa. Boa. É, qual que é a Twitch? Erika Toretto. Erika Toretto na Twitch. Toretto com dois T's no final. Não é Toretto. É Toretto. Isso. Mas estará o link aí. E eu quero deixar uma publi aqui, Erika, para os fãs de ficção científica na literatura. Porque é o seguinte. Este domingo, dia 24, para você que por acaso está ouvindo antes de 24 de agosto de 2024... A gente vai ter um grande evento aí dos livros, que é o Encha Seu Kindle. Você já ouviu falar desse evento? Não. O que é? Me conta. Esse evento é a versão brasileira do Stuff Your Kindle, que é uma iniciativa lá da gringa, que é um dia em que muitos livros ficam grátis ou em promoções, né, muito boas. E que a gente teve a primeira edição ano passado pelo Divulga Nacional, que é um perfil que começou lá no Twitter. Hoje tá Twitter, Instagram, várias coisas. A Iris, que é a dona lá, arrasa. Esse ano, ela conseguiu a parceria com o KDP. Então, a própria Amazon, você cadastra lá, né? Isso depende muito dos autores, das editoras. A própria Amazon vai fazer o descontinho no dia. Então, todos os meus livros estarão for free, né? Toda a saga Entre Tempos aí, com Viagem no Tempo e Aliens, né? Pra vocês que gostam. Amo. E o meu continho. E Ripley. E o meu continho que não foi escrito, que também tem sci-fi, né? Por quê? Porque tem pessoas trocando cartas nos dias de hoje. Conte então, que não foi escrito, gente, que não foi lançado, talvez. Exatamente. É, porque escrito ele foi, não é possível. Como é que é isso? Você tem que ler pra saber. Ah, tá. Pra ver se tá escrito. Como se você não tivesse lido, né? Não. E você falou, conte que não foi escrito, eu fiquei confusa. Tipo assim, ué, gente, o que eu li? É, mas é o meu conto se chamou que não foi escrito. Ah, verdade. Agora que eu liguei, mas é que você falou de um jeito que eu fiquei assim, mas o conto que não foi escrito. Foi, ué, é, mas eu li. Aquele Inception, né? Da... Porra, fiquei decepcionada mesmo. E aí, gente, se vocês estiverem à toa nesse dia 24, ou não, vão na página, no Divulga Nacional, vou deixar tudo linkado no meu Instagram também, garimpar tudo que vai ter de livro disponível nesse dia. Porque, assim, ano passado já foi uma loucura e esse tá prometendo ser o triplo, quádruplo do que eu foi. Eu vou atrás demais. Vá, porque eles fazem tudo certinho lá por gênero. Vários perfis literários estão divulgando que vai estar gratuito. O que não tiver também vai ter muita coisa por, tipo, 99 centavos, R$1,99. Esse livro grande, a editora vai entrar agora. Então vale muito a pena dar essa garimpada para realmente explodir o seu Kindle. Amo. Adoro ter um monte de coisa no Kindle para não ler. Bum. Ah, é o que é mais fácil no meu. É porque eu fico pensando assim, vai que a mãe não tem dinheiro para ter nada, internet, casa, mas eu tenho um livro. Quê? Sim, exato. Posso ficar na rua lendo meu Kindle. Isso. Sem ter onde recarregar depois, mas tudo bem. Ah, pelo menos a bateria dura bastante. Então é isso. Vou deixar esse recado para vocês aí. Vocês vão ouvir lá o SED também. A gente vai ter um programa em breve sobre barras de academia, né? Onde a gente vai saber quem que é o frango, quem que é o espeto, nos ouvintes do SED. Gente! É, menina. E estamos chegando no SED 200, hein? Parece que vem coisa boa por aí. Ih, musical de novo? Será? Será? Musical de drinks? Amo. Então, um grande beijo. Sugiram nossas sagas, hein? Se tiver alguma que a gente não falou, vocês listam aí. E a gente se ouve a qualquer momento no SA, porém, não semana que vem. Amo. Beijo. Beijo. Importante deixar claro, né, menina? Fogo, a expectativa. A gente já tá traumatizado já. Não nem aconteceu nada, a gente já tá traumatizado. Não, não cobra não, porque já começou a me tremer. Pois é. Adoro que você tava preocupada de não dar uma hora chegando em duas. Ah, menina, mas só chegou em duas porque eu várias coisas eu esqueci. E eu senti que você também. A gente não tava lembrando direito a ordem das coisas. Ah, mas se a gente lembrasse, ia dar mais tempo. Não, a gente ia dar mais rápido. Será? Porque a gente ficou, vários momentos a gente ficou assim, é, eu fiquei muda sem você. Vários momentos eu te deixei no vácuo porque eu tava pensando, gente, mas que tava muito, muito dispersa. Mas foi isso. Saiu, né? O que importa é que saiu. Falei mal mesmo, paciência. Ai, mas você falou menos mal do que achei. Hã? Achou? Não achei que você achou. Porque o povo falta mais no que. Não, eu não me revoltou, não, porque o filme não é ruim, entendeu? O problema é que eu sou um pouco cansada com isso de referência que não serve pra porra nenhuma, sabe? Aí fica um... Ah, eu acho muito chato isso. Porque não precisava, podia ter gastado esse tempo de vez pra fazer uma referência, desenvolvido os personagens, podia ter dado mais espaço pra menina da aventureira, não ser só a grávida, o outro cara ser o chato, o outro ser o irmão, sabe? Uhum. E assim, eu acho também que eles podiam no mínimo ter desenvolvido a protagonista, dado umas cenas dela sozinha com o irmão, pra gente conhecer ela, saber dela. E ela não teve cena dela, tipo assim, era só ela correndo acompanhando os outros e o final só que é ela. Mas tipo Sim. Assim, ah, maneiro, matou o Alien, ela matou o Alien no final, tá bom. Mas e aí? Com a Ripley, a gente sempre tem um momento dela conversando com alguém, conversando com a Newt, ou brigando com alguém, tentando achar uma solução pra galera, mas ela tá muito ativa. Essa menina, eu achei ela meio passivona, sabe? Acho que por isso que o irmão da menina se destacou. Porque eu acho que ele era mais fazer o negócio andar, sabe? Sei. Não acho a atriz ruim, mas é aquilo. Por exemplo, eu acho que se a Dora Aventureira fosse a principal, eu ia me apegar mais. Eu acho que a Dora tem mais carisma. Essa menina é boa atriz, mas eu acho ela meio sem salzinha, sabe? Mas não é de todo mal, não. Longe disso. Eu tô falando que tava a fim de Prometheus, porque eu não revi Prometheus, né? Vou até achar o Blu-ray aqui pra ver se eu revejo. Mas é só porque mesmo eu prefiro um negócio diferente, porque é tão legal ser todos os filmes serem diferentes. Eu achei esse muito igual aos outros. E essa história mal contada que não precisava meter óleo de Prometheus pra agradar Ridley Scott. Sim, eu acho que é muito isso dele ter tentado agradar todo mundo, sabe? Principalmente o Ridley. Não, porque ele tinha que agradar o Ridley, porque o Ridley foi que puxou o chapéu do filme, né? Do cara do Distrito 9. Aí pro Ripley vir puxar o chapéu dele, não custava muito. Aí ele foi e meteu essa merda de Prometheus no meio. Mano, até a história do Alien no espaço a gente engolia. Mas essa história da lama do Prometheus e a lama ter o nome de Prometheus ainda por cima. Sim. Ah, pelo amor de Deus. Aí forçou demais. Aí foi que o barco desabou, né? Aí eu achei meio forçado, sei lá. É isso, eu acho que o filme tem boas ideias, mas tem coisas que eles forçam. Tipo assim, a referência maneira é, mas eles forçam pra ter mais. Tipo, o cara falando a fala da Ripley pra poder defender a Newt. Tipo, é vergonha. Me deu vergonha alheia quando ele fez isso. Me deu vergonha alheia. Qual? O robô falando lá, bitch, não sei o que lá, bitch, igual a Ripley. Ah, tipo, sim. Me deu vergonha alheia na hora. eu fiquei com muita vergonha alheia. Sabe? Não precisava. Sabe? E parece que... Aí, quando eu parei pra ver referência, parece que tudo... O roteiro é um monte de referência colada. A menina grávida, a gente já viu. O newborn, a gente já viu. Gente morrer pelo ácido, a gente já viu no 2. Gente incubada na... Tipo, parece que tudo a gente já viu. Eu achei muito legal o uso que eles fizeram dos Space Huggers, né? Eles correndinho lá, um monte. Isso aí foi maneiro. Mas tirando isso... E outra, eu não falei isso. E outra, já dizia a irmã de Davi. Eu não falei isso no podcast, mas me arrependo, tá? Uma coisa que me deixou muito irritada foi que tinha uma porrada de xenomorfo, tinha um trilhão de facehug e 5 adolescentes conseguem matar eles e os e porra dos marines do Alien 2 são uns merda, né? Cheio de arma, torreta, os caralho, no, na terra, não consegue. Morreu todo mundo. Agora, 5 adolescentes numa árvore avulsa no espaço, aí tudo bem. Imagina aí, se fosse um Wolverine andar de pulve numa dona. Porra, a nave já tinha explodido assim que eles entraram. Mano, eu não falei isso, mas eu devia ter falado. Eu vou botar, tá gravando ainda. É, galera, só avisando que eu voltei pra falar isso. Mas é o pós-crédito. Merda, um monte de jovem adulto que não tem nem barba na cara, matando uma porrada de alien, uma porrada de facehug, matando xenomorfo, baby morfo, newborn. E aí o Aliens 2 ficou uma merda, porque os marines são uns lixo. E o 1, então, pô, o 1 esquece, porque era um alien só, 8 passageiros que ficaram passando vergonha. Porque, assim, muito fácil matar alien. Pô, mano, isso aí eu achei foda. Pode ir embora, gente. Acabou. Até tchau. Beijos.